tô falando dele, é o RG. Ratatatalho, Portuga vai dar as últimas notícias da luz no ar. Esse é o esquema, faça chuva ou faça sol, todos os dias debatendo futebol. Esse é o estádio, você tá ligado, aumenta o volume do seu rádio. Começou a edição do Estádio 97 aqui na Energia 97. Vamos lá, em nome de Polo Ar. Com a Polo Ar Ar-Condicionados, você entra no clima, acesse poloar.com.br. Nome do Grupo S é um nome construído com história. De BV Financeira, tá pensando em trocar de carro? Então acesse www.meucarronovo.com.br e confira as ofertas. E na hora de financiar, não se esqueça, BV Financeira, hein? Com a BV você sempre pode mais. Engove, vai pra balada. Bom engove pra você, se persistirem sintomas, um médico deverá ser consultado, hein? Esse medicamento é contraindicado em casos de suspeita de dengue. No ar, o Estádio 97. Boa tarde a todos. Boa tarde. Hora com a bagaça. 17h41, Domênico Gato. Muito bem. Hora com a bagaça. Bora com a bagaça. Hoje, hein? Bento! Tudo bem, seu Bento? Tudo bem aí, Domênico? Como vai as coisas? Tranquilo? Tudo bem, Dodô? Vamos lá, né? Fazer o quê, né? Custa. Podemos começar com uma equipe que joga hoje, né? Quem joga hoje? Hoje joga o São Paulo. Ele, São Paulo. Contra o meu time, o Seu Bento. Ele. Seu Bento. São Paulo e São Bento. São Paulo e Seu Bento. Seu Bento. Ah, São Paulo e Seu Bento. Pessoal, se ele tem curiosidade em saber qual é a minha gremiação, tá aí. Seu Bento contra o Barcube. São Bento. Poupei o gancho, poupei o Luiz Fabiano não joga. Poupou todo mundo, tá aqui, Motinha. Já é hoje, né? Olha. Vai precisar ir. Oh, mas os caras já se poupam dentro de campo, precisa poupar fora. Então, em campo, cara. Devido aí a algumas mudanças, né? O Gâncio que fica fora, o Luiz Fabiano com uma contratura. Mota, você gosta do Gâncio fora? Não, eu gosto dentro. Hoje, você preserva o Gâncio, mano? O time que vem a campo hoje é Rogério Ceni, Bruno, Lucão, Edson Silva e Carlinhos. Como assim? Denilson. Delícia! Thiago Mendes, Michel Bastos. Hoje vai jogar com dois pontos, hein, meu? E aquele cara meio enfiado, hein? Que animação, Motinho. Olha lá, o Alexandre Pato, Centurion e Allan Kardec. Ô, Motinho, eu acho que esse é o. Eu acho tá que animado esse é o time, assim, velho? Minha opinião não conta, mas eu acho que esse é o time ideal do São Paulo atualmente. Tudo isso, Motinho? O que foi, Matinha? Fala aí, meu. Véi. Fala sério, vai ser um 5 hoje, Mota. Pô, calma, Mota. Fala sério. Aí vai acontecer, sabe o quê? Amanhã. Ô, meu. Puta, ganhamos do São Bento 5x0, goleada. O campeão voltou, soberano. Para, né, meu? Não dá nem grado num jogo desse, pelo amor de Deus. O campeão voltou. Sabe quantas pessoas vai ter no Morumbi hoje? É, mas é bom pra acertar o time, hein, Mota? Ó, e uma coincidência. Os 10 piores públicos do São Paulo. 5 dele foi com o São Bento. Ah, é? Na história, Motinha? É, na história. Tá na história, né? Coisa, velho. Mas, ô, Motinha... O historiador de São Paulo, Borges, aí, falou pra mim. Quanto é o ingresso, Mota, hoje? Hoje é R$15 pra sócio-torcedor, né? E 40 aqui bancado. Mas, ô, Mota, eu não trataria esse jogo aí com esse desdém, não. Sabe por quê? Todo São Paulino aí tá contestando aí a presença do Ganso, do Luiz Fabiano, do Souza, enfim. Nenhum dos três vai jogar. Se o Muricy fizer o óbvio de colocar talvez aí o Centurion pra fazer aí a meia do São Paulo e colocar na frente ali o Allan Kardec e o Pato, o São Paulo vai estar jogando com a formação ideal que muitas pessoas estão sugerindo. Mano, mas é parâmetro. Aí vamos falar, o São Bento não é parâmetro? Não é, mas se o São Paulo ganhar bem esse jogo, já dá pra ter mais ou menos uma noção se o time vai se portar bem com essa formação ou não. O Dura não conseguiu achar o jogo contra o São Bento, que eu acho então, que não. E aí, por exemplo, toma um gol e vai falar o quê? Ah, então não serve pra nada, porque a zaga do São Paulo é Lucão e Edson Silva. Mota, é um jogo que não tem nada a acrescentar e se tudo a perder. Não, entendeu? Se você ganhar de 6, vão falar que é uma porcaria. Se ganhar de 6, você tem que empatar e falar, tá vendo? Olha a draga que tá. Então não dá nem pra comentar. Tem que ir lá e ganhar, fazer a obrigação dele. Vai se classificar lá em primeiro na chave e vai pra semis aí. E é isso, cara. Não tem o que falar muito. Vambora, vai. Posso? Beleza. Valeu, Mota. Vai. Gira. Corinthians. Ah, Coringão, mano. Corinthians. É o time a ser batido. É o time a ser batido, cara. É mesmo, viu, mano? Com o time A, com o time B, com o time C, ninguém ganha do Corinthians. E probabilidade e intensidade do jogador. Ô, Ben, ganhou de 1-0 São Bento. Com aproveitamento de quase 90% na Arena Corinthians. Quase 90%, mano. Pô, a verdade é que vocês só estão atrás do Bayern de Munique e Barcelona nas últimas. E Bayern? O Bayern já perdeu aquele chiqueiro que eles chamam de estádio lá. É isso mesmo. É um brincalhão. Quer dizer que o Allianz Arena é um chiqueiro? É um chiqueiro, Perto do Santiago Bernalés é um chiqueiro. Mas tá aí, E o chiqueiro é do Palmeiras também, entendeu, Domingo? Chiqueiro, entendi. Porco. Entendi. Então, Bento, o bagulho é o seguinte: quase 90% de aproveitamento em casa. É muito bom mesmo. Eu vejo aqui. E o frango que o Cássio ia tomar pelo, ontem? É, mas não tomou, né? Então chupa. Ah, e vale a defesa. Diferente de outros goleiros aí, o Cássio quase toma, não toma. Nomes, não fica falando assim, pô. Ué, todos do Brasil, mas, mano, escolha. Hoje também o Guerreiro, tá muito assediado o Guerreiro, né, pra dar entrevista. Sim. Ele também nos contou, ó, a imprensa, que há o direito de imagens atrasado. Lá, não, mas isso dele. Não é novidade. Sim, e isso está sendo um empecilho também para ter uma conversa. Eu não acho que isso é empecilho não, Bento. Por mais que eu ache que antes de você começar a sediar um jogador caro, você deve talvez aí quitar o que está atrasado com os caras que já estão no elenco. Isso daí é uma matemática básica para administrar o futebol. Antes de você começar a falar de contratações, de pagar altas cifras aí para jogadores que querem renovar o contrato, você precisa, antes de mais nada, quitar o que você deve ali para jogadores que estão no teu elenco. Tem que fazer a presa com os caras. Com relação ao Guerreiro, Bento, ele tá divulgando aí, não, porque tem jogadores aí que estão com... Não é nem o salário, viu, Bento? São os direitos de imagem aí e premiações. Muito bem. Por exemplo, se eu não me engano, acho que o Ralf tem para receber do Corinthians quase 1,5 milhão. O Renato Augusto também. E o Ralf tinha uma porcentagem do passe lá com os empresários dele, enfim. O Corinthians fez uma amarração ali nessa negociação aí. Fora os direitos de imagem, Motinha, tem também uma participação do próprio passe, enfim. Sim. É uma conta dessa daí que gira em torno de 1,5 milhão aí pro Ralf. O Renato Augusto também acho que tem 1,5 milhão pra receber. Tem o Danilo também que tem uma certa quantia a receber, não sei de quanto é também. Parece que o Sheik tem alguma coisa a ver também em termos de recebimento que não foi acertado com ele. Mas enfim, bem, todos os clubes brasileiros estão passando por um momento difícil. Por isso que eu falo, se o Corinthians pagar essas altas cifras que estão comentando na mídia que o Guerreiro pediu, eu não ouvi o Guerreiro pedir, mas falam que ele pediu para o Corinthians 7 milhões de dólares. O dólar é mais de 3 reais, velho. É um absurdo se o Corinthians fizer isso. O Guerreiro deveria pagar para jogar no Corinthians, porque o Corinthians deu... Mas é verdade, Mota. O Corinthians deu para o Guerreiro um negócio que não se compra, que é a fama. Ah, mano. É bem menos, né? Mas é verdade, Mota, é verdade. É verdade. O Caramba. Corinthians deu pro Guerreiro. Mas ele não cumpriu o papel dele? Cumpriu. Então. Mas, Mota, não tô falando que ele não cumpriu. Mas agora você querer colocar a faca no pescoço do clube que te revelou praticamente pro futebol. Mas o Corinthians ia falar, não vamos pagar e pronto. Mas é isso que eu tô falando. Então você não entendeu o meu raciocínio. Eu sou a favor disso daí. O Corinthians tem que fazer a oferta. Fala, sabe aqueles 5 milhões que a gente prometeu pra você, Guerreiro? Hoje, ainda mais vendo o atual momento do Corinthians ali jogando bem ali com o Sheik, com o Danilo, tá certo? O Wagner Love, que ontem deu um belo passe pro Malcom fazer o gol contra o São Bernardo. Deveria falar, sabe que 5 milhões? Reduz pra 3,5. Porque com a alta do dólar, você demorou muito, aí você se lascou, bacana. Pra 3,5 se quiser. Se não quiser, pega tua mala e vai pra Alemanha, pro Peru, pro raio que o parto. Tá certo? Clube nenhum pode ser refém de jogador. E o Corinthians não pode. Véio. Não, pelo contrário. Eu tenho no Guerreiro a imagem de um semideus. Então, eu acho que quando eu estiver precisando de alguma coisa, tá certo? Eu vou fazer um pedido e acender uma vela pro São Guerreiro. Santo Guerreiro, São Jorge. O São Guerreiro. Mas o negócio é o seguinte, não pode também meter a faca no pescoço do Corinthians aí e achar que vai pedir 7 milhões ganhar 500 pau por mês. Tá, porque eu acho que ele tá esperando muito, porque o time que tem interesse nele na Alemanha, um deles, o mais forte, é o Hamburgo, onde ele já jogou. O Hamburgo na tabela hoje, ele é o primeiro time que cai, que escapa. O campeonato tá correndo, ele é o primeiro fora do rebaixamento. Então eu acho que se fosse pra ele ir pro Hamburgo, primeiro, eu acho que ele já teria assinado o pré-contrato. Segundo... Porra, imagina, Portugal, desculpa. Você acha que ele vai jogar na Série B? Não acho que nenhum jogador vai assinar um pré-contrato com 6 meses de antecedência. Sendo que lá na frente ele não sabe o que pode acontecer. Pode ser que ele esteja mais valorizado e possa ganhar mais. Ninguém, a mesma coisa, eu vou comprar teu carro, daqui 6 meses eu pego. Não existe isso. Mas se houvesse mesmo é um direito, mas ninguém usa. Não, lógico, mas se houvesse mesmo o interesse do Hamburgo tão grande, tivesse certeza que o Hamburgo ia permanecer na Série A. E tanto dele quanto o Hamburgo, o time permaneceria na Série A. Não faria um investimento? É o único clube que está interessado nele, ao que me consta, é o Hamburgo. É verdade. Onde ele jogou. Mas e outra coisa que merece um destaque aí, Bento, é que o Corinthians vai jogar com a camisa aí, com a hashtag aí, Senna Sempre. Certo? Uma homenagem pro Senna aí, merecidíssimo. Como é que é? Senna sempre, sabe Senna? O Ayrton não Senna? É sempre, Senna legal, sempre. Legal. Não, não, é Senna sempre. Sempre. Senna. É a hashtag. E pô. Senna com dois N's, tá? Você... É uma justa homenagem aí a um atleta brasileiro que sempre representou muito Sim. bem a imagem do nosso país aí fora, principalmente quando ele corria com a camisa do Corinthians por baixo do macacão. E você vê que isso final... seria aniversário do Senna, 55, né? É, não sei a idade exata do Senna. Não. 55 anos que faria. Mas extremamente justa a homenagem aí, porque o Senna era o cara, mano. E o Corinthians vai fazer essa homenagem no sabadão aí diante do Red Bull, e tá você bom? Viu que esse final de semana o Frank Williams voltou a tocar no assunto da morte dele? Para os jornais, diz que se sente sim culpado pela morte, mas... e que o Senna seria presidente do país na visão dele mais para frente. Agora também não adianta mais chorar, né, porra nenhuma. Seu Frank. Vamos. Agora só um destaque com relação aí para encerrar o Corinthians, viu, mano? Uhum. É, o que me chamou a atenção, lógico, tava vendo o clássico e tal, mas aí aquele o negócio do jogo do Corinthians, vá com a pior, o pior público do lado do Itaquerão, né? Aí, Corinthians e São Bento. Né? Corinthians São Bernardo. Corinthians São Bernardo. Eu falei, puta, será? Deve ter uns 5 mil neguinhos assistindo a porra do jogo, né? Sei lá, 5 mil, 6 mil. Porra, 24 mil neguinhos, velho, num jogo 10 horas da noite. Então, RG, porra, foi o pior público da Arena Corinthians até agora. Isso é o pior público? Então, pra você ter uma ideia, porra. A torcida do Corinthians tá comparecendo e tá dando show, cara. Porque o jogo às 10 da noite, que não valia absolutamente quatro nada pessoas, com o time C, quase 25 mil. Quase 25 mil, né? Bastante pra um jogo desse nível, hein? 40 power, que foi. Corinthians e São Bernardo, 10 horas da noite. E não tava todo o time titular? Não, time não. C. Corinthians, né? Não, é. Time não C. É, não era tinha três titulares, tá, Domênico Gato. É? Três. Então, é brincadeira. Era um atrativo, né, pra não ir público. Que o Cássio, Felipe foi, e o Danilo. Arrecadou mais que o clássico. Sim. Não tem a dúvida. Mas o clássico também, Porto, desculpa. A Vila não comporta nem 25, acho, né? Quanto tinha lá? Não, mas que comportasse 25, um dia 25, não dá. Não, a Vila comporta hoje 15 mil, gente. Olha lá, então, Portugal, não comparar. Ô, Portugal, mas não é isso que tá se comparando. É, não adianta comparar isso. Mas é lógico, né, Portugal? Mas não deveria ser. Mas você, não, peraí, mas você tem que comparar, se fosse, por exemplo, aqui no estado... No Pacaembu. Qualquer estádio aqui em São Paulo, qualquer um. Não foi feito que não fizeram. Não, não. Não, não é no... Poderia ter mandado jogo pro Pacaembu. Não, não. Não, não, porque a televisão mandou o jogo pra lá porque tinha que ser televisionado. Porra. Vamos ao peixe. Vamos ao peixe. Fala do melhor do estadual aí. Bora, sobe o hino. Eita, deixa eu aproveitar. Todo mundo aproveita. Tá certo, ué, por tá quê? Certo. Mas o melhor do estadual ainda não é o Santos. Lógico que é. Lógico que é. Melhor por quê? É por pegar o Corinthians. Tá, o líder do grupo. Tenho 23 pontos. Por pontos conquistados, é assim. O Corinthians pode passar primeiro. O aproveitamento do Corinthians é melhor, gente. Para, mano. Mas não é aproveitamento de Não faz conta de português. Lógico que é. Ele tem razão. Ganha o jogo que você tem a menos e aí você faz o jogo que a gente tem contra a Portuguesa. Pra fazer saldo de gol. Só brincadeira. É pra fazer saldo de gol. Bom, vai brincadeira comigo. E aí? Devido aí ao Peixe ontem, né? Vai comentar aí do jogo, né, RG? Mas hoje, o Peixe que procurava um treinador, procurava, né, Abelão, Dorival, hoje resolveu voto de confiança. Então... Marcelo Fernandes. Nada como ganhar um clássico, né? É lógico. Nada como ganhar um clássico. Ganhou os últimos dois jogos bem. Ontem, querendo ou não, com um jogo difícil com o Palmeiras, conseguiu lá mexer bem taticamente na equipe, junto com o Chulapa. Foi efetivado até o final do ano. Gente, bom, primeiro falar do clássico. Jogaço, né? Não vamos olhar os detalhes. Olhando macro. Televisão, jogo do início ao fim. Jogão. Jogão de bola, como todo mundo esperava e como realmente foi. Eu achei um jogão de bola. Parabéns ao Santos, jogou bola pra caramba. Tinha que ter passado por esse teste, né? Tava pegando, porque fica aquela coisa. Senão, só ganha também, tá ganhando de quem? Tá ganhando de quem? Tá jogando com quem? Então tem que pegar, assim, um time grande pela proa, né? Tem que ser testado, saiu atrás no placar, ganhou na bola, então tá de parabéns. Com relação a... comissão técnica, essas coisas, vai pelo velhinho. O velhinho cansou de falar. Vai pelo velhinho. É quando o grupo quer, gente. Vocês viram onde? É quando o grupo quer. Quando o grupo quer, o símbolo vai ficar lá no banco e não vai ter problema nenhum. Né? Vai começar a perder 3, 4, 5. Aí as coisas mudam de conversa. Aí vem o, aí vem o técnico do presidente. Mas é o que eu disse aqui. Esse técnico que for do Santos será o técnico do grupo. E você, desculpa, mas olha Serginho Chulapa na beira do campo, né? É aquela festa. É, muito é aquela, mais presença. É, é aquela né? alegria. É um pique meio boleiro, né, boleirão pra cachê. É o que a galera quer, é o que a galera curte, é o que a galera gosta. É o cara que vai a carinha, mas também vai dar porrada na hora que precisar. Mas os caras vão respeitar. Mas os caras aceitam, entendeu? Os caras aceitam, os caras gostam. Então, gente, esquece. Tá... Olha, tava na cara que ia dar nisso, mas tava na cara. Agora, é claro, não vai ganhar nada, vai começar a perder. Aí sim, aí vem o técnico do presidente. Mas no momento, é o técnico... Tem que bancar isso. É o técnico da turma. RG pra mudar, tá dando certo. RG pra contratar, pagando um puta no salário pro Dorival ou pro Mancini, que desculpa, entendeu? Os dois são... Somente o Santos que tá fazendo uma economia gigantesca, diminuindo e que não folha. E que não seja nem no sentido de gastar muito dinheiro. Não, mas seu trabalho. Só pra não mexer naquilo que o grupo tá... quer... É isso aí, velho. Segue, segue o ritmo. Outra coisa, entendeu? Vou dizer o seguinte aqui. Duas coisas, RG. Primeiro, Ricardo Oliveira. Sempre falei aqui, nego, velho. Eu sempre gostei, pra mim, um dos melhores centroavantes que já teve tecnicamente por aqui nos últimos 15 anos de futebol brasileiro, 20 anos, Ricardo Oliveira. Joga demais. E outro, Lucas Lima. O Lucas Lima é o meia, o camisa 10, que dá ritmo ao time do Santos. Toda a bola passa nele e a bola só chega muito rápida porque ele não enrola com a bola. Mas se, se você for falar do individual, Robinho tá bem, Renatinho tá bem, entendeu? O Santos tem ali na defesa, tem que, é que o Palmeiras ontem, e, é, claro, o Domênico também enxergou isso, todos os palmeirenses, eu acredito, que viram o jogo enxergaram isso. O Santos tem sim uma deficiência lá atrás, tem uma deficiência tá ali na lateral esquerda e até por motivo de contusão. Então, é um time, como é um time que não tem DNA de ficar se defendendo, se expõe muito, ataca muito, quer dizer, é perigoso, porque também a hora que pegar um time que souber explorar isso, vai complicar e vai dificultar, entendeu? Aquele nosso Galhardo, ele é muito fraco, né? Então, eu não sei quando é que o Caju pode voltar, pode... Agora, o Galhardo, olha, e ontem eu temia pelo Galhardo. E quando, eu dei, quando eu dei o placar aqui de 2-1, eu tinha certeza que o 1 nós iríamos tomar por causa daquela nossa defesa que é fraca. E o Ricardo vai renovar, né, RG? Não tem nem sombra de dúvida, no jogo brasileiro. Como ele disse, deixa isso lá pra frente, né? Tem o tempo dele, vai renovar, e tá tudo certo, tá tudo bem. Agora, outra coisa, hein? Ô, diretoria do Peixe. Dá 10 pro Lucas Lima, pô. Pode dar 10 pro Lucas Lima. Merece jogar muito. Merece jogar com a 10. Pô. Engraçado. Se o cara fosse do Corinthians, o português já ia falar. Tem nome de cantor sertanejo, não vai dar mas certo. Mas tem mesmo, mas joga pra caramba. E joga pra caramba o Lucas Lima e o Ricardo Oliveira é muito bom tecnicamente. Prata. É isso, Dodô. O placar do Estádio 97 informa... Na Vila Belmiro. Como é que é? E o meu placar hoje? 2-1 pro Peixe. Olha só o RG, vidente. Imaginando ele naqueles programas da tarde lá, ele, a Mama Brusqueta. Imagem bonita, hein? Isso aí, Santos 1, 2, Parmeira 1. Última vez que o Parmeira ganhou. Deixa eu ver aqui um clássico. Deixa eu ver aqui. Ah, teve aquele no... Tava ganhando aos 45, tomou empate. É verdade, é... Que pena. Bom, não sei, mas... Ah, lembrei. A última vez que o Parmeira ganhou o clássico, o RG era vivo ainda. Apelou, hein, seu Beto? Cadê o caminhão? Cadê o caminhão? Você precisa de caminhão ou não? Fomos um de óleo. Informação. É caminhão de óleo. Dodô vai trazer um caminhãozinho hoje, né? Enfim, o Parmeira... Ele é pequenininho, né? São 10 jogos já sem versão em clássicos, né? Ontem, mais uma vez, foi lá na Vila Belmiro e aí é aquele negócio, né? Precisa ver o que vai acontecer. Vamos lá. Entendeu? Ficou até triste, seu Bento. O senhor tá meio macambuço. É que é porque a gente vê uns jogos assim, né? Vou dar minha opinião aqui rapidinho. Pode dar, aqui, né? A gente vê Bragantino, 2, jogou bem, cria. Aí você vai ver um clássico. Opa, vamos testar o time hoje. Um clássico, né? Um time bom, na Vila. Ih, tá murcho. Então vamos lá, vamos por partes. Vamos em evolução. Vamos por partes aqui, como diria Jack. É. Eu não sei, eu não vejo muita diferença do time do passado. Presta atenção que eu vou falar pra depois não me cobrar coisas erradas. Eu não vejo como o time jogava o ano passado, como esse time joga clássicos. Tá? Ou seja, é ruim do mesmo jeito, vai perder, já sabe que perdeu. É, o time do ano passado era muito ruim porque tinham jogadores ruins e treinador fraco? Sim, era um time muito ruim porque tinha jogadores fracos e treinador ruim. Esse ano é igual? Não. Nós temos jogadores bons, não tem nenhum craque ali. Eu preciso ver o Cleiton Xavier jogar, mas acho que também não é craque. Ele pode ser muito bom, mas craque não é. Não temos craques, mas temos um elenco e temos jogadores muito bons que podem ganhar jogos, como, por exemplo, de ontem. Pode ganhar contra o Corinthians, pode ganhar contra o São Paulo, pode. Só que não vai ganhar. Não vai ganhar. Nós temos uma pecinha lá atrás, que é o treinador, que é uma porcaria. É um lixo de treinador. Ah, não. Não, ah, não, cacete. Pode pôr frigideira aí. É ruim. Olha o óleo. É ruim. Mete mais óleo aí. É ruim. Oswaldo, você é muito fraco. Por que, não chegou aquela proposta do Japão pra levar ele? Leva. Mudaram de ideia. Aliás, ontem, quando eu vi, eu tava vendo ontem o comecinho do jogo do Palmeiras. Antes do, né, aquela coisa... pré-jogo. Não, não, porque quando tá entrando todo mundo em campo, bibi. E aí eu vi uma porrada de jogadores do Santos ir lá cumprimentar ele. Eu fiquei pensando, por que não fica com ele lá? Tá precisando treinador? Fica. Não, nós vamos agradecer. Nós vamos agradecer, porra. Fica, é ruim. Um treinador que não consegue enxergar um jogo de futebol em que um time tem uma deficiência grande na lateral esquerda, que eu nem sei quem é o nome do cara. Improvisado, Vitor Ferraz. É, Vitor Ferraz. Gente, Vitor Ferraz. É aquilo. Não, com, tá improvisado. Gente, o caminho da vitória. O Palmeiras começou o jogo, que eu falei, caraca, Zé, vai meter guasca no Santos. Os primeiros 15 minutos, foi, falei, 15 minutos envolventes. Vai ser goleada. E acabou, não fez mais nada, acabou. Aí fez o gol, achou que vai fazer a hora que quer, vamos ganhar a hora que nós podemos ganhar. E a coisa não é assim. A coisa não é assim. Porque eu tenho um treinador fraco, ele é ruim. E eu tenho muito medo com relação ao futuro do time do Palmeiras. Porque assim, tem, Mota, porque o time não é ruim. O time não é ruim. O time é... Mas não precisa de tempo, fazer assim, Dodô. Ó, o time, o Palmeiras, na defesa, eu vou dar, então, defesa, meio ataque. Defesa do Palmeiras hoje, acho que hoje é uma nota 4 para 5. Não passa disso. Passa de ano, pode passar de ano. Meio de campo do Palmeiras hoje, é se bom. Eu colocar o Cleiton Xavier, é muito bom. É nota 7, 8. Ataque é nota 2, 3. Que esses caras que estão jogando, 2-3, não dá. Leandro Pereira, não dá. Eu te disse. O Cristaldo, ele é bonzinho, mas não é o cara. E o Oswaldinho com grife. E aí o cara tem lá um moleque babando pra jogar bola. Não põe. RG, você viu o jogo ontem, eu tô errado. Que hora que ele entrou? Por favor, RG, se eu tiver errado, você me corrija. E você é o Santista. Mas o RG não pode falar, não pode, porque o RG tem ligação. O Gabriel, emocional. Gente. É o mesmo sobrenome do Gabriel. Jesus. Não, RGB. Esse aí é ele vai meter o menino. Ele vai meter o menino, o Palmeiras precisando ganhar o jogo aos 38 do segundo tempo. Mas não tem nem Jesus Cristo, nem o Jesus. Talvez faça alguma coisa naquele dia. Mas você viu duas vezes que ele pegou na bola? Já com molecada, já vem dando nele, né? Era porrada. Põe pra jogar, porra. Ele é rápido, o moleque é rápido. Põe pra jogar, assim, porra. Se você tem o Dudu, que é o cara que tá comandando mais ou menos por ali, aquele lado do lado esquerdo, ali, que ele cai muito pelas pontas, e você tem também ele como, de repente, centralizador, você jamais pode deixar o time jogar. Desculpa, deu 25, 30 do primeiro, tem que mexer no time. O Zé Roberto não podia ficar na lateral esquerda porque tava tomando bola nas costas, e o Zé Roberto é bom jogador, mas na lateral ele não rende pra voltar. Não rende mais, Dudu. Então o que acontece? Ali foi um erro grotesco do seu Oswaldo, de escalação. Ele tem um menino lá, o Vitor Luiz. Ele tem lá uma porrada de outros jogadores que podem fazer aquela função. O próprio João Paulo, que é fraco, mas pode ser. Ontem entrou, já modificou. Mudou um pouquinho. Mudou, mas mudou. Não pode entrar com o Zé Roberto na lateral esquerda. Desculpa, não dá pra jogar na lateral. Não dá, hein? Claro, ele pode jogar contra time pequeno. Aí vai resolver. Time pequeno, essas porcaria aí. Vai ganhar de todo mundo. Aí fica a ilusão. Nossa, que cês... É ilusão. Pegou três times de Série A. Ponte Preta tomou pau. Pegou o Corinthians, tomou pau. Pegou o Santos, tomou pau. Quando pega time de Série A, toma pau. Porque o treinador é fraco. E porque o time não tá pronto. O time não tá pronto. E o time também não está pronto. E ele é fraco. Ele não sabe treinar e não sabe escalar. Ontem tomou um baile do chulape do outro lá. Quem é o outro lá? O Fernandes. Fernandes. O Fernandes. Cara, Marcelo ele, Fernandes. Ele, o Oswaldo, tava ouvindo lá a Antena 1 no campo. É isso, é isso. Soma de tem a trilha aqui, nem ouvido. Ele estava lá com aqueles bracinhos cruzados, olhando, não faz mais nada. Mas qual a música que ele ouvia? Sintonia com você. Põe uma coisa legal que ele ouve. Põe aí um negócio que ele tava ouvindo. Mostra pra gente. Antena 1. O Soma chegou, mas ele já... Como é que é a música? Põe a música aí. Eu quero ouvir o que ele ouve. Olha o fone de ouvido dele. No campo, no campo. Vamos sintonizar. Olha ele lá. Não fone. Vou sintonizar. Palmeiras tomando um baile do Santos. Só um instante. Ele ouvindo isso aqui, ó. Muito bom, relaxante. Assim, ó, lá. Tremendamente. Olha, que beleza. E tudo tranquilo. Olha que beleza. Olha que beleza. Ah, isso aí é pra ler o Minutos de Sabedoria. Aí o ele dá uns risinhos. Isso é Air Supply. Air Supply já foi vocês. Qual que era aquela? Já deu pra ilustrar. BG Thomas? Qual que era? Rock and Roll Lullaby. Rock and Roll Lullaby. Eu vou dizer, viu, Domênico? Ó, uma coisa tem que ser dita: o Oswaldinho tem bom gosto. É boa, Bud. Que a música é boa. Sérgio Chulapa. Air Supply é uma porcaria, mas essa música é legal. Pô, a música é boa, Domênico. Amor, Air Supply é legal, velho. Eu não gosto, mas essa música não cresce. Domênico. Peraí, que essa música cresce. Palmeiras agora. Peraí. Palmeiras perdeu, mas você foi sensacional. Hora, não. E o Chulapa ouve o quê? Do outro lado. Pera. Não tem aqui. Não tem BG Thomas? Ah, você tá boicotando o programa. Para de falar um pouco de futebol e põe o BG Thomas pra ilustrar. Não tem aqui. Boa música. Aí, daqui é o programa de futebol. Chulapa. Esse aqui é o Oswaldo, né? Oswaldo tá aqui. Oswaldo. Aí do outro lado, o Serginho ouvindo isso aqui, ó. Serginho Chulapa. Aí os caras assim, ó. Os caras Santos assim, ó. Olha lá. Isso daqui. Assim, roupa. Assim, os caras. E o Palmeiras? Marcelo Fernandes. E o Palmeiras? Aí o Oswaldo. Aí o Oswaldo. No banco do Oswaldo. Tá em outro mundo. É o mesmo jogo. Tá em outro mundo. Só botar aí com a mãozinha e fazer assim, né? Agora. Peraí. Bom, chega. Não, agora só o Santos mais uma vez. Não, Marcelo Fernandes. Chega. Não, para. Só pra resumir. É por isso que não dá pra se empolgar tanto, viu, RG? Shadow. Era Palmeirinha, mano. Shadow in the house. Só um minuto, gente. Deixa eu falar aqui. Só um minuto. Hoje. É, nós não temos um treinador de futebol decente pra... Falta jockey, Dodô. Falta o treinador. Ontem era claro, cara. Olha, com 25 minutos eu falava assim, mas não é possível que ele não tá vendo que a lateral do esquerdo tá ruim ali. E é ali o jogo, cara. É só meter um meia ali. E o moleque só descendo. Um atacante pra correr naquele lado esquerdo. Joga o cristal do pulado pro menino centroavante, cachorro. Joga o cristal do pulado na correria e pro garoto do centroavante. Ele podia ter já mudado com uma substituição. Ele punha o Zé Roberto já no meio pra jogar com o Dudu ali. Joga um menino e jogava um lateral e acabou. E mete um menino no escostado. Já chama os caras e fala: encosta que aqui é o jogo. O moleque foi fazer dois um com o Robinho. Jogou bola na rua, sabe? Cara, Vieira, você não sei se você assistiu ontem. Lógico. Porque ele que sabe um pouquinho só. Ele só era 25, 30 minutos eu tava vendo isso. O Vieira tava vendo o clássico no Forming. Tava vendo uma véia da Vila Maria. Toma o gol de empate, não tomou. Ó, não virou no primeiro tempo porque não quis. Fernando Prass. Pegou pra cachorro. Pegou, não quis. O Santos não quis. Porque podia ter virado, bateu na trave. Cara. Vira o segundo tempo. Ele vem com o mesmo time, mano. Ele vem com o mesmo time. Tá vendo? Porque não dá pra você se empolgar de falar, tô nojento. Não, mas não dá por causa do treinador. O Oswaldo no banco não tem jeito. Mas o que eu te falei que o time é pro ano que vem? Mas, Domênico, não é pro ano que vem porra nenhuma. O negócio é o seguinte, Domênico. O time não é pro ano que vem. O time mais falta treinador. O negócio é o seguinte, eu também acho. Oswaldo Oliveira tá pisando na bola, lógico. Eu vi o jogo do Corinthians e alternava com o Palmeiras também. Mas o negócio é o seguinte, Domênico, é claro e evidente, até pro Geraldo Magela, o Zé Roberto não aguenta mais jogar na lateral. Já falei, o Zé Roberto tem que jogar na meia, tá certo? Meio campo do Palmeiras, Domênico, tem que ter ali, ó. Tá certo? Ou você coloca ali, ó, o Renato pra jogar de primeiro volante, pode colocar o Amaral pra jogar de primeiro volante. Segundo volante tá na cara que tem que ser o Arouca, e o Arouca tá sem ritmo de jogo, só vai adquirir esse ritmo jogando, tá certo? Tem que ser Arouca, Zé Roberto e Cleiton Xavier no meio, e você pegar lá na frente, tem que ser Dudu e Gabriel Jesus. Essa é a escalação do Palmeiras. Eu nem sou pago pelo porco, pra escalar o time. Oswaldo é. Tá prestando assessoria, isso? Mas essa escalação é a mais óbvia, Portuga. É a mais óbvia. Por que, mano? Eu não. Eu tava. Ó, cabeça de área, Domenico Gatto. Ó. Renato do zero, mano. Não, você pega. Praz. Deixa eu ver. Tá certo. Praz. Você pode colocar na lateral e você escolhe. O Palmeiras tem uma série de moleques ali que são bons de bola. Não precisa também ficar colocando aquele lateral do Botafogo que é ruim pra diabo. Tá certo? Coloca um da base ali. É o João Pedro ali. É o João Pedro ali. Eu sei que ele não põe. Pode colocar lá o Vitor na outra lateral. Tá certo? Porque é melhor do que o que tá jogando. Você pega lá o miolo de zaga do Palmeiras, tem que ser lá Vitor Hugo e Tóbio. Tá? Na minha opinião, essa é a zaga do porco. Você vai pro meio campo. E o Natan, que nos esqueceram também, do menino. Pode ser também. Mas você coloca o meio campo, tem que ser ali, ó, cabeça de área, ou o Renato, ou o Amaral, que veio do Goiás, que é bom jogador também. Segundo volante, tem que ser o Arouca. O Arouca tá mal? Tá mal, mas ele tá sem ritmo de jogo. Só vai adquirir esse ritmo jogando. Tem que persistir no Arouca. Segundo volante. Segundo volante. Meia, Domenico Gatto. É Cleiton Xavier, quando puder jogar, e Zé Roberto. Tá certo? Valdívia, na frente, mano. Valdívia é banco. Valdívia é o Valdívia não tem que chegar e jogar com o nome, não, velho. O Valdívia tá muito tempo no departamento médico, tem gente que tá muito à frente do Valdívia no time. E Dudu tá na frente? E na frente, Dudu e Gabriel Jesus. Ponto. Porra, mas olha só, tá o mano que... Desculpa, mano. É o mano nóis. Que é corintiano, ele consegue visualizar um time... Melhor que o Oswaldo. Muito melhor do que o Oswaldo. Então, assim... Não tem que inventar, Domenico, é o feijão com arroz, atenção. Mano. É o feijão com arroz. Mas você entende, mano, o que eu tô dizendo aqui? Então, assim, nós não temos um treinador e ele fica com aquele discursinho, né? Que nós... Agora, vai pro inferno, nós não. Jogo, porra, vai pro inferno, rapaz, desculpa. Não dá. Eu disse aqui antes, eu temia pelo futuro do Palmeiras, quando o Oswaldo... Eu falei, não, Oswaldo não, gente, pelo amor de Deus, Oswaldo não. Aí contrataram, bom, vamos tentar torcer, vai. Não adianta, gente, não adianta. Ele vai ganhar do time pequenininho aí, vai, sabe? E ó, camelou pra ganhar do Bragantino, hein? Bragantino, 1-0, camelando. Mas é o time reserva, do... Camelando, não importa, Portugal. O Corinthians com o time reserva não ganhou do quem que é lá? Do... Mas passou o carro no ganhou. São Bernardo. Ganhou, fazendo 1-0, mas ganhou. Mas tudo bem, Portugal, mas não pode, sabe? Não, o time não pode sofrer pra ganhar. Olha aqui, não pode. Mota, eu tenho razão, Portugal, o time sexto. Tem que ganhar, Não importa como ganhar, juvenil pra jogar. Só que assim, o time do Palmeiras não ganha clássico há muito tempo. O time do Palmeiras tem que ganhar jogos difíceis pra provar pro torcedor que o time é realmente esse time que vai ganhar alguma coisa. Ou pelo menos, pode até não ganhar nada. Mas você tem que disputar campeonato pra ganhar. Mas não, eu falei. Chega dessa porra de ficar todo, sabe? Mas não, dá. Eu assino embaixo. O treinador é muito fraco, ponto. Isso é todo mundo já tem visto. E ontem foi comprovado que é ruim. Eu assino. É fraco, não aprendeu porra nenhuma. Pô, o Tite dá um nó tático em todos esses caras. Assina embaixo o que você falou. O cara que. O Oswaldo acabou de sair de lá da Vila. O Vitor Ferraz não pode, com a ruindade que tem... Não é lateral direito, nem pode ser cobrado. Não, espera, ele improvisado. Mas ele não pode, com a ruindade que tem, ficar à vontade fazendo 1-2 com o Robinho. Exato. Na ninguém... Ora, ninguém fazia nada. Isso é coisa de treinador de futebol. Mano, desculpa. Treinador de futebol. Ele devia ter colocado um ponta direito em cima do lateral improvisado. Outra coisa que... Ele conhece o time, ele treinou o time, pô. Outra coisa que eu visualizo no time do Bahia ontem, enfim, olha, o Robinho... Eu não vi o Robinho jogando, eu não vi o Alione jogando. Só o outro, não vieram né? Ontem. O Palmeiras não jogou com esses caras. Só jogou o outro. Não jogou nada ontem. Prestem atenção no jogo, mas você não vê os caras pegarem na bola, velho. Aí também, tudo bem, vou isentar um pouco, talvez eu vou isentar, porque também o esquema tático também ajude esses caras também nem pegarem na bola, que é ruim. Esse esquema que ele armou ontem é ruim. Deu a sorte de sair ganhando do Santos, que o Santos tava meio apavorado, não sei o que aconteceu, cara. Deu um branco no Santos. Não, ele se Palmeiras... assustou porque o Palmeiras foi pra cima. Foi pra cima, pra cima, com autoridade, ganhando, sabe, com aquele time lá do Palmeiras, que eu vi a escalação, falei assim, sei não, mas vamos lá, vai. Aí eu vi e falei, por será? Aí quando o Santos gostou do jogo, rapaz, não tem jeito. Ele tinha que ter mudado, muda. Com uma peça mudava muita coisa ontem, mudava muita coisa. Ele espera, aí vira o primeiro tempo, já tava tomando sufoco pra virar o jogo, já era pra ter ganho nos dois, já era pra estar 3-1 pro Santos ou mais. Aí quando virou empatado o jogo, ele volta com o mesmo time. Aí você fala, não, aí joga, eu jogo, ó, joguei a toalha, falei assim, olha. Sombra, tem aí eu falo coisas. Assim, aí, pensa só, RG. Eu preciso acordar cedo pra vir trabalhar pra Rádio Energia e aí eu fico perdendo meu tempo a ver aquela porcaria. Ô, seu Oswaldo, vai pro inferno você, porra! Tá faltando. Estão faltando duas coisas em São Paulo, viu, Sombra? Sai do time do Palmeiras, porra! Água na Cantareira e óleo, velho, no estádio 97. Nunca se gastou. Não. tanto óleo no estádio 97. Tá sobrando óleo. Vem cá, mas do jeito que vocês estão gastando, pelo amor de Deus. Ah, mas ó, pera só um minuto. Mas não é, cara. Isso é óbvio da coisa, sabe? Eu entendo, olha só. Eu vou dizer uma coisa aqui com honestidade. O Palmeiras, o São Paulo tá numa situação bem complicada e difícil. E o Palmeiras passa por esse problema de não ganhar jogos aí. Mas é, os dois têm praticamente o mesmo problema. O São Paulo, eu não vejo um elenco fraco. Não vejo jogadores fracos no time de São Paulo. Mas vejo uma falta de treinamento, de treinador, cara. E o Muricy não é burro, cara. Ele sabe treinar um time. O Muricy é bem melhor que o Oswaldo. Muito melhor. Eu acho. Só que assim, eu acho que deve estar acontecendo alguma coisa lá desgastada. Quem sabe dar certo. Troca. Ah, se o Sombra quiser, nós. Eu não vi. Quer o Oswaldinho? Não. Quer o Oswaldinho? Não, não quer, pô. Aí também é sacanagem. Mas gostei do Palmeiras ontem, o time foi bem. Ah, porra, não é possível. Aí todo mundo vai lá e cumprimenta o Oswaldo. Todo mundo gosta dos jogadores Santos. Todos foram lá. Todos foram lá. Aí eu pensei comigo. Porra, é tão precisando. Deixa lá, paga o salário pra ele, deixa lá. Eu vejo com bons olhos a evolução bons olhos mostrada ontem. Eu gostei do time. Ele falou isso. Eu vejo com bons olhos. Eu não vi o que ele viu de bom ali ontem. Dodô, e a nota triste de tudo isso aí hoje foi as ofensas que fizeram pro Arouca, né? De novo. Né? Um ato de racismo aí contra o Arouca e tudo. Mas não é os torcedores do Santos que falaram que fizeram com o Santos na Copa do Rio? E agora fizeram igual? Mas não é o Santos do Paulistão, não? Ah, depende de onde você tá, a situação muda. Mudou a coisa? Não, o que aconteceu? Precisa ter time. Cara. É, né? Não entendi. Pera. A atitude imbecil. Qual que foi? A atitude imbecil ela não é inerente a uma torcida, ela é inerente ao ser humano. Mas espera só um minuto, eu não ouvi isso aí, não li o que aconteceu. Não vamos confundir. Isso aí aconteceu na rede, nas redes sociais. Foi no campo. E pra quem não sabe, nas redes sociais também é crime. E a polícia... Pegaram já... o RG. É um cara, RG. Já foi identificado. Um solta. E a polícia parece que já tem... aí Ministério Público. Já está no encalce do espertinho. É isso. É isso mesmo. Você sabe quem é o recordista mundial dos 50 metros livres de natação? É o César Cielo. A marca é de 20 segundos e 91 centésimos. Um recorde mega difícil de bater, não é? Mas quer saber? Difícil de bater mesmo é o preço da HDI. Por isso, não faça o seguro do seu carro sem contar com a HDI. Vai por mim, acesse hdi.com.br ou fale com o seu corretor e peça a cotação da HDI. Com a HDI você fica protegido até do risco de pagar mais. Vai correr esse risco? Não vai, né? E tem mais, com a HDI você economiza dinheiro, mas também economiza tempo. Bater o carro? É só passar no HDI Bate Pronto. Em poucos minutos você sai com autorização para o conserto. HDI Seguros é de Bate Pronto. Consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br. Vamos ao primeiro ouvinte da noite. Vai tocar o Asdrubal aqui, Dodô. Atende aí, Dodô. Alô. Alô. Moda foca. Alô. Ih, rapaz. Não quer falar. Não quer falar. Não é engraçado. Calma, vai falar. As alô. Pessoas falam. Falam. Alô. Alô. Às vezes, né? Quem fala? Alô. Oi. Alô, quem fala? Alô. Quem fala? Tadeu. Ô, Tadeu, tudo bem aí, meu? Tudo, graças a Deus. Diga lá, Tadeu, o teu nome completo. Luiz Tadeu Croco. Croco? Croco. Croco, Croco. Croco. Peraí, Croco, Troco. Freguês antigo. Croco. Crocodilo. Crocodilo. Um abraço pro nosso amigo aí, o Augusto. Quem? Santini, que era oco. Ah, é verdade, aniversário do Augusto ontem. Ah, e do chefe Benedetti também. Hoje é do Benedetti, parabéns pros dois. Parabéns ao casal, que sejam felizes. Olha, na verdade, me fez lembrar aquela época que a gente brincava, lembra? Que você me chamava de Croco? Ah, de... não, é o Croco. Meu Croco. Tá bom, ô velho, nossa, quantos anos você tem? 37. RG? Hoje. 3.7. Hoje. Fabrício meu gasto descoberto, hein? Domênico Lugar. Fala aí, RG. Pergunte pra mim quanto foi o placar ontem na Vila. Ah, não vou perguntar, não. Pergunta, Dodô. Quanto foi o placar na Vila? Pergunta, Sombra. RG número 2, quanto foi o placar ontem na Vila? Tá, deu 2-1, e daí? Sensacional! Apesar de ser contra o meu time, foi sensacional, o pior é isso, ó. Todo mundo achou que ele ia fazer com o Croco. É verdade. Aí ele vem, dá o chapéu e faz no Tadeu. Por isso cara, é um monstro, velho. O Verdão ontem tomou um crocolate quentinho. Olha aí, é um monstro, velho. Mas eu gostei da evolução do time, jogou bem. foi uma grande partida do Palmeiras. É, o Domenico estamos olhando pra você. O time precisa pegar cancha e rodagem. Rodagem. É. Ô, velho, qual que é o bairro aí? É, Morumbi. Ó, Morumbi. Aí é o Benjamin. Morumbi é nós, eu morei na Giovanni Grunchi. Ó. Pertinho, Benja, pertinho. Subindo ou descendo, Benjamin? Tô subindo lá, quase na ponte João Dias. Não, aí tá longe, Faz cotovelo, faz cotovelo. Não, você morava ali perto na Giovanni Gronchi. Não. Só se for pra fazer retorno. Nossa, você tem mais cara de Giovanni Gronchi, mas do outro lado. É. O problema da Giovanni Gronchi é só parar no semáforo, né? Ali só esse é o problema. Não deveria ter semáforos no Morumbi. Não. O Morumbi devia ser a 23 de maio, Giovanni Gronchi. E por que não a cidade de São Paulo? É. Ah, eu ia dizer no Morumbi. Mas, não, diga. Vamos inaugurar o metrô Vila Sônia. Segue. Vai causar polêmica. Você já arrumou briga pra caramba ontem. Eu não arrumei briga. Você brigou ontem? Ah, no como Twitter? Assim? Arrumou briga ontem? Ah, ficou vendo o jogo do Palmeiras e Santos, corintiano. Puta, pegaram no pé dele até. Vai ver Corinthians. Mas deixa ele assistir o que ele quiser. É, mas tinha o Palmeiras e Santos ontem. Tava bom pra caramba. Quem viu o jogo ontem fala que o Palmeiras e Santos não foi um jogão? Foi. Nenhum mano viu o Corinthians ontem. Tava vendo, não. Tava vendo. Posso falar? Tava vendo o Corinthians. Ah, mano, mentira. Tava vendo o Corinthians. Tava de castigo? O mano, se bobear, tava no pay per view do Big Brother. Big Brother. Brasil. Tava vendo o Coringão, velho. As pessoas vão parar com esse. Wagner Love quase desencantou. Patrulha, né? Patrulha por tudo, né? Patrulha. Eu não sei quem arruma mais encrenca, você ou o Antério Greco, velho, no Twitter. Não, mas peraí, RG, escolheu o que você tá vendo e na tua casa é palhaçada. Mas aí também o cara procura. O Benjamin é aquele cara, que faz o seguinte, vou fazer cocô. Aí põe lá, posta. Aí posta a imagem do vaso. Daqui a pouco, estou me limpando. Aí mostra o papel higiênico dobrado, ainda bem que não é sujo. Por que que eu procuro? Eu só escrevi o cabelo no jogo e falei assim... Que jogão Palmeiras Santos. Mas não fica postando tudo, principalmente em hora de jogo. É chato, tem um monte de patrulheiro aí. Eu não critiquei o Palmeiras, eu não critiquei o Santos, eu não critiquei o Corinthians. Eu não critiquei o São Paulo, eu não critiquei a Dilma. Eu falei o seguinte, que jogão que tá Palmeiras Santos. Você cometeu um sincericídio? Ô Benja. Pô, isso é uma polêmica? Isso é sincericídio. A sua situação é mais ou menos que nem a do cara que toma um tiro no farol. Ele cometeu um crime, o que tomou de estar um tiro. No farol. Não, de estar no farol, de não ter um carro blindado. É uma barbaridade, a violência em São Paulo. É isso aí. Você cometeu um sincericídio, velho. O Twitter é meu, eu não xinguei ninguém. Eu não tava na sua ninguém. Casa. Eu não ataquei ninguém. Pelo contrário, eu elogiei. É, mas... A gente que critica tanto o Campeonato Paulista, pô, que jogão que tá o Palmeiras Santos. Pô, o primeiro tempo do Palmeiras Santos... Mas se você falasse que tava vendo o Corinthians, você ia ser criticado e falar assim, pô, você tá perdendo um jogão, só um Zé Mané. É. Tinha Corinthians e São Bernardo, que por sinal foi um jogo muito chato. Não foi? Por isso, o Bernardo foi. O mano não viu também. Não vi, sim. Não viu. Ele tá preocupado lá com muito o time. Muito pelo contrário. Acho que até o Tite tava vendo o Palmeiras e Santos. Ô, mano, você é o Team Panda ou você é o Team Adrilles? Alô! Fala, velho! Que time você torce? Tadeu, é, boss. Você tem razão, Tadeu. Tem razão. Tamo aqui pra isso. Mas a gente é pago pra isso, não porra. Não, mas deixa ele falar então sozinho agora. Mas o problema é que a gente é pago também pra interagir com ele. É verdade. Você tem toda razão, Tadeu. Fala, velho. Fala o time, vai. Palestra, meu Deus! Ah, meu Deus! Chupa! E não, é nós sempre, nós sempre! Chupa! Fazendo o caldo. Quer estrear um Fazendo chupa delivery já, velho? É bom, já vamos pro clima. Por chupa! Por que que Osvaldo não põe o menino Jesus pra jogar aqui? Eu falei, papo. Por quê? Tadeu. Fala pra mim. O Domênico fez severas críticas ao trabalho do Oswaldo de Oliveira como técnico do Santos, do Palmeiras. Rapaz, você concorda com tudo que o Domênico acabou de relatar? Então, deixa eu falar, eu adoro o Domênico, de verdade. Uma porrada. Então não concordo. Ele já começa elogiando. Pode falar. Diga, sem medo, muito sem pelo medo. Contrário. Inclusive, muitas pessoas até dizem que a gente é irmão, pelo jeitão, coisa e tal. É, seria uma honra, inclusive. Mas eu não concordo, não. Eu acho que o Dodô, assim como parte da nossa torcida, e é normal, né, até um pouco de desilusão, tá muito, muito severo. Muito severo. Severo. Não é severo. Então me explique por que que o Oswaldo tem que ficar. Se ontem, contra o Corinthians, ele não sabe mexer no time, não sabe escalar um time à altura do Palmeiras. E agora não vem com esse papo que, não tem quem pôr. Tem quem pôr. Poderia ter mudado o time, sim. Ontem poderia ter mudado a história do clássico do Palmeiras. Era só visualizar um pouquinho. Ou você também não viu que a lateral esquerda do Santos tava uma avenida desgraçada e os caras não sabiam o que fazer lá. Dodô, você tem razão. O ponto eu tenho razão, então o cara é uma porcaria. Calma. Os pontos são o seguinte: se hoje, se aquela bola do Dudu tivesse... Ah, mas o sino existe no futebol. Existe, sim. Se o resultado fosse 2x1 hoje, a conversa era diferente. O Palmeiras destruiu o Santos no primeiro tempo. Não, eu sim, o Palmeiras. Outra coisa que não é falada, não é roubo, não é nada disso, muito pelo contrário. O Benjamin tem toda a razão, foi um puta jogo. E aí eu quero depois tentar entrar com vocês aí, não sei se vai dar tempo. Outra discussão, a gente valoriza muito o Corinthians, o Tite, é por isso que está essa draga o futebol brasileiro. É fechadinho, é 15 atrás. E fechadinho? Que o Bayern joga assim, todo mundo aplaude. Quando é o Corinthians, não, porque é retranca. Não é retranca, não. Pai, mano, você é um cara consciente, é um dos mais conscientes. Eu sou mesmo. Não falo um negócio desse, pelo amor de Deus. Mas peraí, o Corinthians acha que tá... Mas, ô amigão, você acha que o Corinthians tá jogando retrancado mesmo? Uma coisa é você se retrancar, não. Você tem que analisar a partida. Não, mas peraí, você tem que analisar a partida. Uma coisa é você tá fazendo, por exemplo, o resultado na casa do adversário, você vai explorar contra-ataques. Principalmente quando você tem um jogador a menos, como foi o caso diante do clássico aí, do último clássico do Corinthians. Mas os dois clássicos, você perde um jogador, não, mano. É, então. Você vai fazer o quê? Você vai continuar atacando, cara? Exatamente. É burrice, gente. O Corinthians só jogou fechadinho contra o Palmeiras e contra o São Paulo porque perdeu jogadores. Claro, gente. Tava com um a menos. Você quer perdeu que ele jogue, o Cássio, né? vai continuar indo pra cima. Tirou um dos principais jogadores de referência do ataque, vai continuar atacando o Palmeiras. Vai continuar atacando o São Paulo. Mas o Tadeu tem um ponto de vista dele. Eu tô rebatendo. Não, não, e é totalmente sadio, não é isso não. Mas eu acho que um dos problemas do nosso futebol hoje é esse. A gente tá só pensando, o jogo ontem foi excelente. Se o Palmeiras tivesse ganho, poderia ter sido, normalmente. O Oswaldo não é talvez o treinador ideal, eu também concordo. Eu traria o Luxemburgo, sempre falei isso, sempre concordei com o Dodô. Agora, ele tá aí, não vai sair, e não adianta a gente também, ele é o pior do mundo, não é. O time tem 2 meses, ele tá ainda formando, tem cara pra entrar. Não pode, não, lógico, o Dodô tem uma opinião dele, pode falar o que ele quiser. Eu só acho que não é toda essa desgraça. Ontem eu fui dormir, eu não comei, porque o Twitter não dá. O cara é bom, o Dudu é bom. Aí daqui a pouco o Palmeiras perde, o Dudu é uma porcaria. Não, mas não, eu falei que... Você viu falando que algum dos jogadores é ruim? Não, ele tá falando a galera do Twitter. Ah, não, o Twitter também chegou que o Dudu é ruim. Mas pra futebol, futebol é quarta e domingo. Tem a gente, com todo respeito, que não acompanhava o Dudu. Nem via jogo do Grêmio. Como chama o ouvinte? Não, o Patrício tá falando que eu tenho razão. Tadeu? Aqui. Fala, Benjamin. Toda razão. O Benjamin desbloqueia do Twitter. Eu não fiz nada pra você. Eu vou rapaz! Aí, tá vendo? Deve ter feito, velho. Ninguém bloqueou de graça. Olha lá, se bloqueou é porque você fez alguma coisa. O Benjamin, cara. Paz e amor. Chamou de feio. Eu vou te falar. Você arrumou briga com todo mundo. Eu não brigo com ninguém. É que o cara me xinga, o cara grita. Eu bloqueio, pronto. Não brigo. Eu nunca grito. Foi só um dia que eu falei que você era muito São Paulino e só falava mal do Palmeiras. Foi então, só isso que você me bloqueou. Então bloqueei. Por isso. Mas agora você vai reconsiderar, olha aqui, não? Olha aqui. Mas é engraçado. Você parece ter um fundo de razão nisso. Lógico. Eu entendo por que eu bloqueio. Você vai reconsiderar ou não vai, Benjamin? É engraçado o seguinte. Quando, verdade, eu falo mal, quando eu falo mal do Palmeiras, o mundo dói cai. Dói no coração. Mas eu queria saber. Quando para de falar mal das pessoas. Então tá bom. O Bessone me mandou um negócio aqui. O Rafael Bulara, editor do Lance, fez um levantamento. Desde o ano 2000, o Palmeiras disputou 135 clássicos. Certo. Tudo isso? É. 2000? São 15 anos? 15 anos. Pô, tô falando. Se pegar 2000... Ele venceu apenas 36 clássicos, ou seja... É pouco. Ele venceu, ele teve 26% de aproveitamento. Muito ruim. Então, péssimo. Não é um problema do Oswaldo. Olha aqui. Desde o ano 2000. Contra o Corinthians. Assim não é problema do Oswaldo. Desde o que isso tem a ver? Não, só te explicar, porque os caras falam, pô, o Palmeiras não ganha clássico, o Palmeiras não ganha clássico. Tudo bem, não ganha clássico. Olha aqui, não ganha clássico há 15 anos. Mas eu não quero saber de 15, quero saber agora. Eu sei, agora presente. Mas é importante você levantar. O Oswaldo é fraco. Mas é importante você levantar, porque que nos últimos 15 anos o Palmeiras só ganhou 26% dos clássicos. Ah, mas aí tem uma série de problemas. Não, eu sei. 2000 foi uma década horrível pro Palmeiras, que nem a de 80. Contra o Corinthians, foram 43 jogos. Foram 10 vitórias do Palmeiras, 14 empates e 19 derrotas. Então, tá errado. Contra o São Paulo, foram 50 jogos. 11 vitórias, 16 empates e 23 derrotas. Meu Deus. Contra o Santos, foram 42 jogos. Foram 15 vitórias, 11 empates e 16 derrotas. Contra o Santos deu mais jogo. Tudo bem, mas não pode. O Santos estava bem atrás. O Palmeiras não pode. O que eu quero dizer assim, não é questão de 2000 para. Olha aqui. Mas faz 3 anos já que o Palmeiras não vence. Mas o futebol não se. Desculpa, gente. Eu entendo que para uns. 2000 pra cá, 2010 pra cá, os últimos 10 jogos, os últimos 8. Não, Sombra, sabe o que eu acho? Não, é toda a parte de números, ela é válida pra ser falada só. Mas isso na prática não existe. É, puxar desculpa. Isso pra justificar não. Hoje. Não, desculpa. Não. Ô, Benjamin, eu entendo também que isso são que números. O rapaz aí, o que fez a matéria é legal. Mas, ó, o Palmeiras, gente. É desculpa. Não se resume a 2000 pra cá. O Palmeiras é de 2014 pra cá. O Palmeiras é um time gigantíssimo, cara. Vocês estão de brincadeira. Para! E hoje tem um treinador que não sabe escalar o time do Palmeiras. O Oswaldo não sabe dar, talvez, treinamento. Não sei, eu não tô lá pra ver, mas é o que eu vejo. Desculpa. Um time como o Palmeiras, tudo bem, ele foi montado. Só ficou o goleiro aí, ficou um ou outro. Sabe que tava lá? Não pode, gente, não pode entrar do jeito que entrou ontem contra o Santos. E começou bem o jogo, porque o Santos parece que estava, no meu modo de entender, o Santos estava meio apavorado. Ganhando o jogo. Sem treinador, estava meio... Aí, o Palmeiras o que fez? Deu um sufoco, fez o gol, falou, vamos ganhar a hora que nós vamos quiser, parou. Quando parou, o Santos falou, vamos jogar agora, vamos buscar. E parou. Buscou, falou, vamos que vamos. Aí o outro time, que é o Palmeiras, quando tomou o gol... Deveria ter tomado atitude. E o senhor Oswaldo viu que não conseguia a coisa andar mais. Tinha que ter colocado o pulso de treinador. Treinador, gente, isso, é pra isso. Treinador de futebol. Pode ser o Oswaldo, pode ser o Luxemburgo. Pode ser o Tite, pode ser quem for. A gente tem que criticar a hora que tem que criticar. Tem que elogiar quando tem que elogiar. Ele não conseguiu ontem ver uma coisa tão óbvia que todo mundo viu, Sombra. Ó, Vieira, você viu que o lateral esquerdo do Santos era uma porcaria e tava uma avenida ali? Viu ou não viu? Você conseguiu ver? Ah, o Vieira não sabia se comia hambúrguer. Ô, Mota, você assistiu o jogo, Mota? Você assistiu o jogo? Só um minuto, só quero dizer assim, viu ou não viu? Ali dava pra entrar. O RG viu, que ele já falou aqui, o Portuga viu, eu vi, o Mano viu. O Sombra, não sei se ele assistiu, o Benjamin tava assistindo. Não sei se vocês dois conseguiram enxergar esse tipo de coisa. Então assim, tudo bem. Então virou o primeiro tempo, 1-1. Não, tudo bem, virou o primeiro, tudo bem, não precisava ter modificado aos 30 do primeiro tempo, tudo bem, Portuga, tudo bem, às vezes acontece, vamos esperar o primeiro tempo e vamos ver, não deu, muda, cara, é a maldita praga que não sei quem, que desgraçado que veio, que falou assim, tem que mudar depois dos 15, 20 do segundo tempo, porque não pode mudar agora, porra, meu! Você tem 3 substituições. Faça substituição para modificar o time. Você é o único que pode fazer isso. Não, eu que tô em casa não posso fazer. Você que tá aí como ouvinte e talvez não tenha visto isso. E eu até entendo. Muitos outros não conseguiram enxergar. Não tem problema. Isso é uma coisa que às vezes alguém vê e não vê. Não é ver. Mas por exemplo. Teve um lance do Dudu que se é a favor do Corinthians, meu Deus do céu. Hoje, claro não impedimento. Não, aí tudo bem, claro, não impedimento. Mas tudo bem, o do Santos teve um lance do Robinho que também não estava impedido e parou. Parabéns, Domênico. Porra, todo então mundo assim... hoje ficou justificando. Não, mas não tem que justificar. E foi um pra cada lado. Foi um pra cada lado. Não, e teve até mais coisas. Teve. Não, mas tudo bem. Mas RG, isso faz parte, o Bandeira não vê. Mas atribuir impedimento, dado ou não dado. Desculpa, não é isso não. Nossa, Tadeu, que desculpa. Não. Chorão. Não, muito pelo contrário. Nunca vi um protocolo chorão. O que eu estou querendo dizer, e o Benjamin falou ontem, eu acho que tem, o volume de jogo, um gol para lá, um gol para cá, é isso que está mudando. A gente não pode tomar uma decisão em relação a um técnico com 2 meses de trabalho. Daqui 6 meses, se ele perder 5 jogos pro Corinthians... Pode ser tarde, meu velho. Deixa eu dizer uma coisa pra você. Tadeu é sábio. Mas o Oswaldo não é novato. Todo mundo conhece o Oswaldo. O Oswaldo... Todo mundo conhece o Oswaldo. Eu acho. Olha aqui, ó. Eu acho. Não, eu até entendo. Deixa eu dizer pra você assim. Eu até entendo que eu acho que o treinador aqui no Brasil, ele tem aquela... A gente tem a mania, de repente, de não dar oportunidade, e tem que ter tempo, não sei. Só que assim, o Oswaldo, desculpa, é um cara muito rodado. É um cara que a gente já conhece. A gente viu o trabalho dele lá no Santos. A gente viu no Botafogo. A gente viu o trabalho dele aqui no Brasil. Já vimos lá atrás, quando ele treinou São Paulo, Corinthians. ruim, ele é fraco, ele é limitado, não. É isso. O Botafogo foi excelente o trabalho dele. Quando falaram do Oswaldo, quando vinha pro Palmeiras, o que que eu falei aqui, que eu não queria, era fraco. Foi, não. Eu falei, é fraco. É, eu vi ontem, não dá, eu vi, não dá. Eu vi como o Oswaldo foi mal recebido pela torcida do Santos. Eu vi como jogadores do Santos. Mas o Oswaldo é muito bom nesse tipo de coisa. Aí, ele é amigão dos caras, é amiguinho do não sei quem. Aí ele vai ser recebido com um gol. Ele pode ser um baita amigo de eu ir na casa dele, então, comer uma pizza, o cara bacana, então, toma uma corta. Vamos ouvir Antena 1 junto e eu vou falar pra ele ouvir a energia. Sabe, é assim que funciona. Eu não quero ouvir Antena, quero ouvir energia. Aí ele vai, não, eu quero Antena 1. Beleza, nesse aspecto a gente pode conversar agora. Eu vi como o Oswaldo foi maltratado ontem, mal recebido. O Gabigol, quando foi abraçar ele, chamou ele de pai. Tadinho. Eu tenho opinião, respeito. Fica lá, outra. Então. Não, você não está respeitando, não está respeitando. Tá querendo, por quê? Não estou xingando. Não, mas está desqualificando a opinião dele. Estou desqualificando, estou só dando a minha. O Benjamin tem a mesma opinião que o Vinte. O Santos, eu vou te falar, para mim ele fez um baita trabalho no Santos. O Santos estava jogando muita bola. Deu um azar de perder pro Ituano, o Cícero. O Cícero perdeu o pênalti, tá certo? A culpa não foi do Oswaldo, porque o primeiro jogo o Santos foi muito mal. Não pode perder título pra time, tem 800 falando. Os números do Oswaldo e do Santos foram muito bons. O Santos jogou muito com ele. Botou a molecada pra jogar. Verdade. Pô, mas é o Paulista, mas não deu tempo dele ficar o brasileiro, mandaram não ele embora. Não pode perder. Mandaram ele embora porque ele queria jogar com o Gabigol e não com o Leandro Damião. Ah, e agora depois ele não quer jogar com o Gabriel depois Jesus. Depois mandaram. Tem dois jogos pra depois, Gabriel. Depois. Pô, mas o Cícero perdeu um pênalti. O São Paulo perde pro Corinthians. Pô, o Muricy é isso, o Muricy é aquilo. O Rogério perdeu um pênalti, o jogo poderia ser diferente. Benjamin, missão cumprida. No Botafogo, o trabalho do Oswaldo de Oliveira foi sensacional. Não, muito volta bom. Pegou pro Botafogo. Pegou um time que não, era uma canseira pra receber. Você trocava um time. Agora o Tite por ele? Lógico que não. Mas o Tite, gente, o Tite é o melhor treinador do Brasil e se tornou o melhor treinador da história do Corinthians. Mas agora no Botafogo, ele botou o Botafogo numa Libertadores, o Botafogo não ia antes. Mas quando foi perguntado aqui... Libertadores é um milagre. Mas quando foi perguntado... Tá montando um time, gente. Mas quando foi perguntado aqui antes, quem você queria, o Tite ou o Oswaldo Oliveira, você falou o Tite. Não, para só um minuto, pô. Benjamin. Você tá falando o RG te jantou agora. Jantou. Eu tô só aqui analisando, tô esperando pra dar o ponto. É a frase de quem... Mano, tá pensando no voo de linha, né? Ó, por enquanto tá pra lá, senhor, esquerda. Não, é uma frase maldosa que não tem argumento. Não, te agredi. Tá vendo? Por isso você tá pronto das pessoas. Eu não aceito opinião das pessoas. Você apela. Calma, agora é o Benja. Pera, agora é o Benja. Eu tô intermediando. Fala. Se você pergunta pra mim, você quer Oswaldo Oliveira ou Tite? É óbvio que eu quero o Tite. O Tite se tornou, nos últimos anos, o maior treinador da história do Corinthians, o mais vencedor e, na minha opinião, o melhor treinador do Brasil. Você quer Oswaldo Oliveira ou Muricy? Hoje? É. Ah, hoje, na situação que está o Muricy, eu prefiro o Oswaldo. Eu acho que o Muricy não está no momento bom pessoal dele, da vida dele. Você acabou de me criticar porque eu critiquei porque o São Paulo perdeu. Sim, mas vocês falam porque... Você acabou de falar, a amizade, hein? Não. Vai comer mais pizza não. lá, hein? Colheu o Oswaldo. Você me criticou porque eu falando... o Muricy criticado, você acabou de falar. Peraí, vocês estão coagindo o Benja. Era discussão só com o RG, você agora deu outra pedrada. Termina. Você falou, o Muricy foi criticado, mas o Rogério que perdeu o pênalti. Esse mota demais, velho. Você acabou de dizer que o Muricy tá mal? É, bicho. Eu estou falando que o Muricy tá mal, saúde. Vocês cortam o que eu falo, eu tava falando. Como vocês não deixam terminar a frase? Eu tô falando, gente, o Muricy no momento de hoje. Ele tava falando da saúde do Muricy. Eu tava falando, vocês me cortam. Mas eu entendi o seu raciocínio. Eu acho que o Muricy hoje, pessoalmente, ele não tá num momento bom. Não falei profissionalmente agora. Se você não tá mal, se você tá mal pessoalmente, eu acho que ele tá com problema de saúde. Mas nisso o Benja tem razão. Não, você vai comprar um peixinho que tem lá no lugar que vende peixe. Tem um que já tá com a barriga pra cima. Tem outro que tá nadando. Ué, você vai pegar o peixe. Ele tá nadando meio de lado, assim, mano. Vem cá. Tá pra morrer. Mas pra terminar, vocês nunca deixam eu terminar. O Abelão era tido com uma porcaria de treinador, pé frio. Perdeu pro Paulista no Maracanã. Perdeu pro Santo André, dirigindo Fluminense e Flamengo, não serve. Daí, hoje ainda é usado. Tá certo? O cara deu um azar, filha da mãe, de ter perdido pro Ituano. O Ituano jantou o Santos no primeiro jogo? Jantou, não tenho a menor dúvida disso. Qual Ituano? Mas, não sei, são 8 anos, porque durante o Campeonato Paulista veio, foi o finalista, foi o Santos. Dois jogos, quem jogou o Santos? Dois jogos. Não pode perder, não pode. Um pênalti? Dois jogos, não pode Benja. Perder. Não dois pode jogos. Perder pra Ituano, ele nós foi, do pênalti. Ele foi até não o final. Pode. O Corinthians pode perder. O Santos, como gigante, o Santos gigante não pode perder em dois jogos para o Ituano. O Corinthians pode ser eliminado pelo Tolima? Não, não pode, não pode. Mas não pode, mas não pode. Mas foi. Era o Tite e os jogadores também. Pronto. O Filipão pode rebaixar o Palmeiras? O Filipão não pode rebaixar o Palmeiras. Não foi ele que rebaixou. Quem rebaixou foi o... Não foi ele. Só um minuto. Quem tava lá como é rebaixado? Quantos jogos ele ficou? Só um minuto. Foi. Ajudou também. Ele tava... Só um minuto, só um minuto. Ele estava no mesmo campeonato disputando e ele foi rebaixando e o outro acabou de rebaixar. Ele não rebaixou o time do Palmeiras. Sozinho. Quem não, ele time? Não. Pera, quem ele não. Quem não, não, não. O time não, o senhor vai falar aqui. Aí o... Quem que tava lá era o... Kleina, Wilson, o Kleina não fez. O Kleina é coitadinho, então. 12 jogos. Então fala, quem rebaixou o Palmeiras foi Kleina e então... Filipão. Não, Filipão. Você tá falando? Não, não, pera. Você não pode chegar aqui e falar, o Filipão posso, rebaixou sim. O Palmeiras. Foi não, o Filipão mais Gilson Kleina rebaixaram o Palmeiras. De 0 a 100% contra o Filipão. Ué, quantos jogos? É só pegar quantos jogos quantos o Filipão jogos jogou? Quantos jogos o Kleina fez? O Kleina fez quase jogos. Um turno. 12, 12. Um turno. 12 um turno de cada? Não, 12 foram. Jogos. Não, amigo. Não, muito mais 12 que isso. 12 jogos, foram 12. Tudo bem, 12, 10, 12, 10, 9, 8, 12. Então, o Filipão matou, o Filipão matou. Quem enterrou foi o Cleiton. Eram 38, não, mas, não, deixa eu também falar. Quem caiu foi o Filipão. Não, mas nem importa, caiu, os dois se derrubaram. O Abelão com esse time do Inter, que ano passado todo mundo falou que era um timaço. Vai brigar pelo título? Classificou pra Libertadores na Bacia das Almas na última rodada. Mas classificou. O Oswaldo classificou o Botafogo pra Libertadores. Eu? Ô, Tadeu, valeu. Ó, dois segundos, juro. Dodô, não, calma. Não é isso. Sobre passou os dois. Time do você vai pedir calma pro Domingo. Olha, maior patrocínio, a camisa mais valiosa. Temos um elenco, o maior estádio do mundo. Calma, Dodô. Não, mas calma, ele tem razão. Tudo que ele falou, você tem razão em tudo. Não. Só que assim, eu não estou aqui, eu não estou aqui criticando só o Oswaldo. Eu temo pelo futuro do Palmeiras, porque tem um time bom, cara. Agora, faz muitos anos que não vejo um time do Palmeiras com elenco. Verdade. Elenco. Então é assim, tem time, elenco, mas não tem... É igual você ter lá. Você tem um baita de um carro que você tinha, uma porcaria de um carro. Você comprou um carro novinho, ô Vina. Sabe aqueles carros? Uhum. Porra, agora tem o carro motor pra empurrar. Mas não tem o piloto. É. Você vai disputar a Fórmula 1, mas não tem piloto. O Palmeiras você tem hoje, piloto de você tem um Barrichello lá. Que é uma outra analogia. Que é uma outra analogia. Vai pro inferno. O Palmeiras contra 18 jogadores. Não dá pra montar um time do dia pra noite. Mas tava time. Arouca, não dá pra montar. Não dá pra montar um time. Concordo. 18. Concordo com você. Não, concordo. Ontem dava pra dar resultado no negócio. Incrível. Perdeu pro Santos na vida. Não. Perdeu pro Santos. Perdeu pro Santos sem visualizar um jogo de futebol. Treinador tem que saber ver, analisar o. Esse aqui. Puta, aqui tá aberto. Eu tenho que entrar por lá. Cada um tem uma opinião. Velho. Ó, o Domênico, ele tem uma opinião aí que o Oswaldo é fraco. E eu tô concordando com ele porque eu acho que o Palmeiras poderia ser escalado de maneira melhor. Contra o Corinthians foi igual. Tinha deficiência. Eu não vou lembrar do jogo. Mas eu sabia que tinha uma deficiência. Ah, por aqui dá, por ali não. Porra! E ele não via. Mas o negócio é o seguinte: o Domênico tem a opinião dele formada, que é contra o Oswaldo. Eu acho também, concordo com o Domênico, o Palmeiras poderia ser melhor escalado. O Benjamin, ele gosta do trabalho do Oswaldo Oliveira. Não, não adianta. Um gosta, outro não bem gosta. Lembrado. Tá bom. Ô, Tadeu. O Palmeiras hoje, Sombra, como se fosse uma gostosa com bafo. Tem conteúdo, mas tem bafo. Mas dá pra consertar, pô. Não é conteúdo, com bafo. O Palmeiras tem uma máquina na mão e não tem piloto. Aí essa é a coisa que tem analogia. A analogia é essa daí. É, não é essa máquina toda também. Ah, não, você gostaria de ter alguns jogadores do Palmeiras no São Paulo, sim, senhor. Quem? Tanto que... o Dudu, vocês queriam. Pronto, o Dudu, vocês brigaram. Vocês e o Corinthians brigaram. Nós demos chapéu nos dois também. Não, o Corinthians, ele ia ser reserva. Vamos lá e demos chapéu nos dois. O Corinthians, ele seria reserva. Vocês e eles queriam. Aí nós fomos lá e, ó, daqui, o Dudu é nosso. Vocês ficam babando. Aí não tô, não. Menino é bom. É melhor, Sombra. Você vê que esse papinho que ele jogou mal e não jogou mal, não. É, por enquanto, pra mim, o Dudu não passa, como o Vieira disse, até agora mostrou o futebol do Oswaldo. Por enquanto, exatamente. Não dá pra dizer nada. Aí é discursinho de cara que tá com dor de cotovelo. Pera, dor de cotovelo. Não tem a dor de cotovelo, olha, hein? Tomamos o gol. Igual, RG, parabéns, ganhou. Agora, tomou o gol, tomou. Olha, o Dudu até agora não jogou, o Centurion jogou em um jogo pelo São Paulo. Ah, para, você tá de brincadeira. É verdade. Não, você tá de brincadeira. Aí não tem momento pra pagar pro senhor. Não tem momento pra pagar pro senhor. Aí era o momento do paparrão, você tá louco? O Dudu não jogou num jogo que o Centurião jogou no domingo. Tá louco. Tá brincando. Domingo jogou contra quem? Contra o Corinthians. Ah, mas ganhou? Perdeu. Perdeu. Ah, não jogou porra nenhuma. É uma porcaria. Perdeu é uma porcaria pra mim. Perdeu não presta. Ah, não presta. Perdeu não presta. Pra mim, que tem um jogo bom é que ganha. Quem ganha presta. Então, se ganhar, vai bem. Então, se não ganhar, não jogou bem. Quarto e domingo. Então o Dudu não presta. Ontem ele foi mal. Ontem ele foi mal. Não presta. Não, ontem sim. Ontem pra mim ninguém prestou. Eu falei aqui, o Palmeiras é um time pro ano que vem. O Oswaldo é um cara devagar. O Domênico, ele tem uma linha de raciocínio muito particular. Não, é bom. Não, mas não é particular. Ué, se o meu time perde, eu preciso saber o que aconteceu. Vi lá que o Oswaldo não sabia mexer no time. Eu gostei? Não. Achei... Fala pra mim a nota dos jogadores. Fala uma aí. Dudu? Zero. Não sei. Zero. E o Arouca ontem? Zero. Arouca, zero? Zero. Fernando Prass? Zero. Mas pegou pra cacete. Perdeu, não perdeu? Coitado! Não interessa, tomou dois gols? Perdeu? Tadeu. Zero. Oi? É assim que funciona. Não, tem a Domênico, não. Demais. Perdeu é zero pra todos. Ganhou é 10 pra todos. Acho que o Domênico tem que fritar mesmo. Ô, Tadeu, um abraço, Tadeu. Mesmo. Um abraço a todo mundo. Fica com Deus, gente. Valeu, você também. Tchau. Mas esse Tadeu, ele vem na manha, mas ele vem fustigando. Eu entendi por que vai bloqueá-lo pro Benjamin. Ele vem só plantando a sementinha do ódio. É, a discórdia. Desestabilizou o Domênico, deixou o Domênico nervoso. Ah, eu tô tranquilo. O Domênico não suportou ouvir a opinião do Tadeu. Não, eu ouvi. Complicado, complicado. O Tadeu tá dando confusão. Tadeu tá, daqui a pouco tem chupa delivery. Daqui a pouco o velho passando... Tá, eu tenho que aguentar essas coisas. Na cara de um porco. Mas eu vi a ligação com bons olhos. Achei que acrescentou ao programa. Mano, ei. Vamos falar da Polo Ar, mano, que daqui a pouco o velho vai passar o pingue. Vamos aí, porque o clima tá quente, hein, Sombra? O clima tá quente aqui. Benja versus a mesa. O clima esquentou, mas para esfriar a Sombra, o negócio é o seguinte: quando o assunto é ar-condicionado, para não esquentar a cabeça, você já sabe, né, amigão? Tem que falar com a Polo Ar. Desde 1979, distribuindo condicionadores de ar para todo o Brasil. Na Polo Ar, você garante os melhores preços, agilidade na entrega, além de um atendimento para lá de especial. Esse é top, é VIP, eu garanto. E sabe por que a Carrier é sinônimo de ar-condicionado no mundo inteiro? Não sabe, Sombra? Vou te falar. Diga, por quê? Existia um senhorzinho chamado Willis Carrier. Esse cidadão inventou o primeiro condicionador de ar em 1902. Ele tornou a marca uma das líderes mundiais na fabricação de equipamentos de aquecimento, ventilação e condicionamento de ar. Willis Carrier, você poderia ser o presidente do Brasil. Você seria o cara, Willis Carrier, se você estivesse vivo. É isso aí. E pra você, amigo, um ouvinte do Estádio 97, entrar de vez nesse novo clima, a Polo Ar e a Carrier oferecem um split highwall de 9 mil BTUs. Que baita presente, hein? Quer ganhar o seu? Fica ligado no Estádio 97 que na sexta-feira vai rolar o quiz, tá bom? Não aguento esperar, fala, quero comprar agora, mano. Agora, tô na frente do computador, quero comprar meu ar-condicionado. Acessa aí, poloar.com.br e saiba por que a Polo Ar é a maior distribuidora de ar-condicionados do mundo. Estamos combinados, né? Com a Polo Ar-Condicionados, você entra no clima! É isso aí, Motinha. Em poucas frases, resuma o dia do Corinthians. Corinthians, mano. Corinthians? Sim. Olha, o Corinthians desistiu do Bernard, viu, mano? Falou que 1 milhão de salário muito alto. O Sérgio Genichiani já tinha falado isso ontem, Mota. Até inclusive a gente repercutiu aqui na hora do programa. Ele falou que o Corinthians ele vai buscar alguns jogadores aí pontuais no segundo semestre. Ele falou, a gente teme que a janela europeia aí tire algum jogador do Corinthians, porque o Corinthians ele tem algumas sondagens aí em cima de jogadores como o Malcom, como o Gil, o Sheik não sabe se renova o contrato para o segundo semestre, o Guerreiro idem. E o Corinthians pode perder alguns jogadores aí nessa janela do meio do ano. Ou pro exterior ou por término de contrato mesmo. Ele falou que pontualmente o Corinthians pode buscar algum reforço depois de junho. Ele falou que para agora o time do Corinthians tá fechado. E o Bernardo, eu fiquei sabendo que tem propostas da Europa, deve ficar por lá mesmo. E o Malcom. E o Bernardo aí... hoje seria a quarta opção de ataque, né, Mota? Então não valeria a pena, mas é verdade. O Malcom aí disse que não pensa em ir pra Europa, viu, mano? Falou que tá treinando aí finalizações, que tá muito bem no Corinthians, tá na melhor fase dele, que não pensa em nessa janela. Na próxima janela para a Europa. Eu também acho que para o Malcom hoje, o Mota, não valeria a pena ir para um clube aí de segundo escalão da Europa, não. Se o cara ainda sai e fala, vou jogar na Inglaterra, vou jogar no Manchester City, no Chelsea, no Arsenal, no Liverpool, no United, enfim, ou vai para Itália jogar na Juve, vai jogar na Inter, beleza, até a Roma, quem sabe. Mas agora para sair e se esconder lá fora, em algum time pereba, eu se fosse ele também não iria, não. É isso aí. Já é rico e famoso aqui, mano. E o Santos foi efetivado o técnico, hein, velho? Marcelo Fernandes. Velhinho sabe das coisas. Modesto, né? Disse aí que ouviu a voz da torcida. Não, e o time ruas, também, né? Nas praças. Nos quiosques. No canal asilo. De Santos, todo mundo só falava o nome dele. Marcelo Fernandes. Paulista de teste, né? Vai e a voz, que o Pito toca no Paulista. E a voz e o pedido dos jogadores, dinheiro. Né? E a voz mais importante. Tá, e a voz mais importante da turma. Né? É, o Robinho ontem fez. Não, mas né? O pior é que o Santos tem razão, tem que usar ele mesmo. Lógico. O Robinho fez uma campanha. A molecada não tirou ele, né? O treinador? Agora o treinador do time. É engraçado, né, Domênico? Deixa eles dominarem o bagulho agora. Então, agora é engraçado então. Isso, né, Dudu? Mas o que é isso? O Fundação Santos, casa agora? O Santos demitiu o treinador e contratou o time? É verdade. Agora, o seguinte, velho. Se prepara que nós vamos pro Chupa Delivery. Vamos ligar pra algum palmeirense indicado por um santista. Espero que não tenha sido avisado, hein? Pelo amor de Deus, Santista, você não pode avisar teu amigo palmeirense, não. Você inscreveu o nego no Chupa Delivery, hein? Senão o cara não atende, né? O bar já tá tentando a ligação. A Delivery. É, vamos lá, porque o bar já tá tentando fazer a conexão aqui. Vamos ver qual será o palmeirense que será zoado ao vivo no Chupa Delivery. Daqui a pouco. Pelo RG número 2. Acho que hoje não precisa. Tá tocando aí, Bar? Já tá tocando ou não? Não tá tocando? Eu tô nervoso com o domínio. Eu acho que hoje não precisa ter isso aí. Não, é bom, Dodô, é bom. Não, hoje deixava pra lá. É legal, é legal. Não é, não. É o segundo palmeirense que é zoado, né? Que já teve um contra o Corinthians. Lembra isso, mano. O São Paulo já teve dois também. É, chupa, trouxa. Não, tô falando. Então chupa. E duas vezes pelo mano. É, isso aí. Então chupa. Batão Binguel. Lembrado, tá vendo? O mano deixou. Um recado muito bonito. Enquanto o Bá tenta fazer a conexão aí com o ouvinte, que vai ser chupador. Não. Deixa pra lá isso aí. Não. Não. Que grupo Esser é um nome construído com história. Também dizer que HDI Seguros é de bate-pronto. Consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br. Engove, vai pra balada? Bom engove pra você. Se persistir os sintomas, o médico deverá ser consultado. Se medicamento é contraindicado em caso de suspeita de dengue. Também oferecimento de BV financeira. Pensando em trocar de carro, acesse meucarronovo.com.br e confira as ofertas. Na hora de financiar, não se esqueça. BV financeira, com a BV, você sempre pode mais. Deixa pra lá, Sombra. Peraí que o Bar daqui a pouco vai tentar completar. Não, mas ó, aqui, ó. Porque uma vez ou outra tem que deixar pra lá. Deixar pra lá nada, você vai ter que zoar o cara. Eu não, aí. Eu não vou zoar ninguém. É o RG que vai zoar. Ah, não desbloquearam o telefone daqui de dentro, Bar? Quem esqueceu? Tá, mas não é assim. Tá vendo? Você tem que eu chegar. Fiz eu roguei uma praga também. Vamos resolver. Foi o Domênico que sabotou. Foi o Domênico que sabotou. Foi eu mesmo, eu mesmo. Não, você não foi o Domênico. Eu não quero nem saber. Eu falei, não vamos zoar. O Domênico é um cara venal. Então vamos pro próximo ouvinte, depois o Batenta. 3284-7097. 3284-7097. Vamos a mais ouvintes. Aqui na Energia 97. Um abraço pro Jeová lá do Sem Parar. Santista, grande tá Jeová, é nóis. Jeová. Saudações santistas, em especial a você, RG. É nóis, Jeová. Eu já fui testemunha de Jeová muito tempo. Together, Jeová. Gente boa. Liga aí, 3284-7097. E ó, o pessoal tá de plantão lá na Lotus Travel aguardando sua ligação. Faça já sua reserva do resort do estádio. Telefone 2896-4665. 2896-4665. Ô, Baixo, que não só desbloquear, mas deu problema aí agora. Deu um problema aí. É, Domênico conseguiu. Tem um ouvinte aí. Tem ouvinte na linha? Alô? Não, não tem, Bá. Oi. Tem, eu falei com ele. Domênico. Assim falou com ele. Domênico conseguiu zoar tudo. É, Domênico destruiu tudo. Caramba, hein, Domênico? Porque... Você também, hein? Mas sabe o que é? Eu acho que tem que deixar pra lá. O Bá está um tanto tenso nesse momento, eu reparo. Calma, Bá. Estão um pouco nervosos. Ô, Lendinho, você não quer trabalhar pra mim domingo, dia 15, não? Tem o pessoal querendo falar umas coisas. Nunca trabalhar pra você. Nunca. Já tem gente aí? Me ajuda, Lendinho. Nada? É porque deu problema aí. Pode deu ser. Problema aí. Aí, Domênico, você fez, ó. É, eu ziquei mesmo. Pronto. Mas só porque o Palmeiras perdeu? Ah, então eu esqueci problema. De pagar meu plano de saúde, tem que pagar agora não e pode o ser, negócio não lê o boleto. Não querem receber o plano, mano? E bagulho do cartão, viu? E é o seguinte, no mês que vem vai vir juros, viu, mano? De novo? Não tem a dúvida. Lógico. Vamos trazer mensagens aqui. Enquanto o telefone não funciona, estamos com problema no nosso sistema. Mensagens do Marco Terage. Benjamin Marco 20, Terage. 10. Domênico e AGP, 2. Sombra, Benjamano, Rude, Odas. Valeu, Marco Terage. Primeiro que eu não perguntei, só anota pra você. Nossa. Marco Terage. Calma, calma. É, não qual perguntei. A nota? Qual a nota, Marco Terage? Ele escreveu não perguntei, aqui, não perguntei 2. A nota. O Santos perdeu para o Ituano nos pênaltis porque deixou ir para os pênaltis. é questão de competência. Assinado Samuel Bernardi. Samuel L. Jackson. Mas manda um abraço aí, Domingo, pro Paulo Nunes, que tá no carro nos ouvindo. Paulinho Nunes, esse sim. Tá abraço pra você, Paulo Nunes. Tá de brincadeira, o maior ponta direita depois de Renato Gaúcho. Nossa, no que eu xinguei o Paulo Nunes na minha vida. Mas ele é gente boa e tal. Jogou muito no Monstro. Ele tem que vir aqui, Benjamin. Eu só quero dizer pra ti que fora do meu comando, não daria certo. Você sabe disso? Tem que vir aqui. Tu sabe disso. Paulo Nunes é um monstro. Olha, Asdrúbal, tá tocando. Alô. Alô. Quem fala? É o Francisco Domênico. Ô, Francisco, tudo bem, meu? Tudo. Francisco do quê? É Rock Mastrochirico. Mastrochirico. E quantos? Mastrochirico. Rock Mastroquirico. Rock Mastroquirico. O Porpetone. É, Manatia, Romanola, é. E quantos anos você tem? Meu, é lá. 63, 63. 63? Ah, já freguei. Era meu palestra. Ah, mas 63, hein, gente? É, com essa idade eu não sei se ainda é mastroquílico. E o xirico, RG? Aqui é fogo, Budão. É? Opa! Opa, aqui é bom negócio. Aí, tá vendo? Ih, tá bravo. E qual que é o bairro que você mora? O bairro, eu moro no bairro Mauá. Ah, Mauá não é bairro. Bairro Mauá, Benjamin. Ah, o bairro? Bairro Mauá. Não é na cidade de Mauá. Não é na cidade de Mauá. É bairro, bairro Mauá. Então, tem um bairro Mauá, não sei se é o meu, que é São Caetano. É isso aí, Domé, é isso aí. O cara é bom mesmo, hein? É que ele falou Mauá, eu achei que era a cidade. Bom. É. Mas aqui é o GPS, man. E o time? O time é palestra, né? É nóis, sim. Palestra! Não tem X, não. X eu caço. Mastro Chirico. É nóis, sempre. Ô, Domé, você já mostrou o Chirico? Ô, RG. Com toda a licença, Mastro Chirico, chupa! Não! Chupa que a cana é doce, não tem problema. Eu chupo mesmo. Ih, o Mastro Chirico chupa, hein? Ó, Mastro Chirico, eu já conversei aqui no começo do programa, acho que você tá ouvindo. E o outro ouvinte que entrou lá também era palmeirense, ele discordou um pouquinho. Você não vai discordar do Domênico? Não, pode discordar à vontade, fica tranquilo. Eu acho o seguinte, posso falar a minha opinião? Lógico. Mas você faz um risco grave. Ele é covarde. Covarde no sentido, ele tem medo de pôr os caras pra jogar. Ele tem medo dos como é que se diz? Dos empresários. É isso que tá acontecendo. Como assim medo dos empresários? Explica essa tese. Os caras botam um jogador de 30 milhões lá dentro. Aí o cara não põe, vai pôr um menino que não tá vindo da base. Porra, no Santos ele foi mandado embora, porque a maior contratação mais cara da história do Santos. Ele defendeu. Não é defender. Você sabe que é um negócio chamado argumento? Ele falou que o cara tem medo. Mas não é. A contratação mais cara da história do Santos foi Leandro Damião. O Oswaldo Oliveira foi lá, meteu o Damião no banco e manteve o Gabigol. Bom jogo, hein? Um jogo! Punha pra jogar sim. Foi mandado embora. Não, mas punha pra jogar o cara de vez em quando sim. Ô, Benjamin. Opa! Vocês estão loucos? O Gabigol jogou um jogo contra o Oliveira? Pera, qual é o argumento pra não colocar o Gabriel de Jesus então? O que ele disse? É 17 anos, ele tá preparando o menino pra jogar. E o Gabigol? Mas o Gabigol tem 20. Gabigol tá não, senhor. Tava pronto. Não, senhor. O Gabigol. Que Gabigol 20? Tem 20 anos. Você tá louco. É sério. Era 18 anos. 18 anos com o Oswaldo de Oliveira. Então tá bom. Ele tem 20. Dá pra você comparar o Santos ao Palmeiras nesse sentido? O Santos é um clube. Nós estamos falando de critério. Então vamos falar de critério. O Santos é um clube que nos últimos anos é um dos maiores reveladores de jogador do Brasil. Concordo. É um time que a torcida prestigia toda a categoria de base. É um time que todo treinador que entra, usa jogador da base, é um time que não tá na fila, é um time que vive um momento tranquilo. Palmeiras é um time que, nos anos 2000 pra cá, é uma desgraça, um time que não ganha, time com pressão, um time com uma torcida grande que não vê título, um time que quase caiu duas vezes, um time que tá, nos últimos anos, o último jogador da base bom que revelou foi Wagner Love, em 2003... Tá bom. Tá certo? Então um momento é outro. Você usou seus argumentos. Ou tá errado. Tá bom, você usou seus argumentos. Você disse que assistiu o jogo ontem. Você entende que o Oswaldo de Oliveira ontem teria que ter feito uma mexida tática no time dele? Técnica, tática, substituir pra não deixar acontecer o que aconteceu? Então deixa eu perguntar agora pra você assistiu o jogo? O que você acha? Não, tô perguntando, você perguntou pra mim? O que você acha? Eu assisti. Então tá bom, esquece o Santos. O Palmeiras jogou mal o primeiro tempo? Não. Hã? Palmeiras jogou mal? Jogou. Palmeiras jogou muito. Palmeiras jogou 10 minutos. Palmeiras jogou 10 minutos. 10 minutos de 45 minutos. Só um minuto, o time... Um joga 35, outro joga 10, jogou bem. Benjamin, 10 minutos de pressão em cima na casa do adversário, você tá louco? Como é que chegou 20? Mastro Chirico. Mastro Chirico, você que é palmeirense. O Palmeiras jogou mal o primeiro tempo, Mastro Chirico? Não, ele jogou o primeiro tempo, os 15 minutos, jogou muito bem. 15 minutinhos. Aí depois do segundo tempo ele tava um pouquinho... Gente, o Santos depois cresceu. Tava meio empatado. Agora é o seguinte, deixa eu falar. Tá ganhando, Benjamin. Gente, tudo bem, o Santos tá jogando em casa. Toma um gol, o time vai pra cima. O Luxemburgo teria esse comportamento que o Oswaldo teve ontem? Mas como eu posso saber? O Luxemburgo muda tudo o jogo. Você sabe, sim. É que você gosta do Oswaldo. Você é amigo do Oswaldo. Eu não sou amigo do Oswaldo. Eu vi o Oswaldo no primeiro... É brother. Não, você tá falando uma mentira. Você não gosta do Oswaldo? Gosto. Amigo do Oswaldo? Eu não sou. Eu vi o Oswaldo Oliveira uma vez na minha vida. Uma. Como é amigo? Fala com o Quando a gente elogia aí. Porque é amigo. Quando critica porque não gosta do cara. Não, você gosta do Oswaldo. Mas é que você tá defendendo de uma forma, mesmo. Eu não tô defendendo, tô mostrando argumento, gente. O cara tá pegando um time. Mas ele foi mal ontem. Mas todo mundo tá mostrando argumento, Benjamin. Todo mundo tá dizendo... Ele foi mal? Todo mundo tá dizendo que ontem... Tecnicamente, taticamente, ele teria que ter mexido no time, Benjamin. Ele ficou ali passivamente, perdeu um jogo de virada passivo. Quando ganha, não, mas o Valdívia jogou muito. Agora você já tá indo pro Valdívia. Segue o jogo, sem falatório. Mastro Chirico, a gente tá ouvindo muito o pessoal do programa e não tá ouvindo os jogadores. É verdade. Deixa eu falar. O Denner. Vocês conheceram o Denner, ouviram falar dele. Né? Muito. Ele foi lançado com... O Denner, eu ia na União dos Operários ver ele jogar. Ele tinha 17 anos, ele foi lançado. Procede. O Neymar não, antes. O Pita foi um deles, do Santos. A molecada do Santos, que quase todo mundo conhece. A maioria tinha 17, 18 e 19 anos. Tudo 17 e 18. É, 17 e 18. O Pita subiu no Santos com 17 anos? O Pita, sim, senhor. Não lembro. Eu não me lembrava disso. Até porque naquela época... Até porque naquela época, jogador subia muito mais velho. Era um ou outro aí, na realidade, subia. O Pelé disputou a Copa do Mundo. Mas o Santos já era exceção. O Maradona estreou com 15 do Isso pra mim é novo, que eu tô falando pra mim é novo, não tô discordando dele. Só que eu não sabia que o Pita subiu com 17 anos. O Pita. O Pita foi junto com o Juari. Olha, os meninos da Vila, eu só falei que eu não sabia disso. Em 78, o Pita tinha. Quer ver? Hoje ele tem 56 anos. Faz aí menos 38? 36. 56. Aí você vai pra 78, menos 37, tira 28 anos aí ou não? 37 anos. Tá velho, cara. Tá velho, 37. Caramba. Quantos 78 anos tem? 19 anos de idade. Quantos anos tem o Pita hoje? Ah, nasceu em 58. Foi um grande prefeito. Ele tinha 20 anos quando foi campeão paulista. É, 19 pra 20. Mas ele estreou 19 pra 20. Estreou mais. Aí a primeira partida do Pita... A primeira partida foi antes. É, em 77. Ah, um ano antes, 19 anos. 19 anos. O Pita estreou com 19 anos. Já não é 17. Então, o Benjamin, o Juari também... O Gabigol tem 18, viu, gente? O Gabigol 18, tem 18, não tem 20. Tem 18 anos, com 17 anos ele tava na mão do Oswaldo. Você acha que o momento do time... Gente, o Oswaldo nunca falou que o Gabriel é ruim. Pelo contrário. A alegação que ele tá usando, assim, tô preparado que ele vai jogar, o menino é bom, ele disse. Mas não é, o Pita depois fez sucesso no São Paulo, né? Você tá louco, você bebeu. Você bebeu, né? Agora você ficou de fogo. Mas o erro do Gabriel... Olha como é a entrada. O erro da sobremesa... Agora você bebeu, né? O erro do Oswaldo, que ninguém fala no Palmeiras... Ajudou vocês pra caramba, isso sim. Ele ter trazido o tal de Rafael Marques, que ele bateu o que queria o Rafael Marques pra mesma posição do menino. Aí ele fica pondo esse Rafael no pão menino. Ô, Chirico. É, o erro dele tá aí. É assim, tá muito... E o Juari também, viu, Sombra? O Juari jogava muito bem. Quer dizer, teve vários. O Corinthians lançou o Casagrande na época. Agora, o Palmeiras não lança, tem medo. O único cara que eles lançaram foi o Wagner Love. Só, o resto não lançaram mais. Eles e porque medo, precisaram. Menino. E agora esse menino aí, né, Domênico? Então, esse menino aí é um crime. Jogar. Já bota o cara tá com tesão desgraçado de jogar, velho. Tá. Nossa, que horror. O Juari não tem Wikipédia. Ainda mais porque é um campeonato paulista, né? Como assim, Juari não tem Wikipedia? Agora sim, é Juari com Y. Anarfa! Você não sabia que era com Y, nem você sabia, velho. ao Juari, cara, ele nasceu em 59. Então. Logo em 78, então ele tinha 19 anos. Então, eram os meninos da vida. Ah, mas ele começou em 77 com 18. Ah. Não, o Diego e o Robinho tinham quantos? Mas, gente, o Santos sempre foi exceção nesse lance. E o Rubens Feijão, tinha quantos anos? Ah, era moleque também. Era moleque, moleque também. Moleque, o Feijão era moleque. Muito cedo. Mas só que esse aí... O Feijão? Feijão queimou. Feijão queimou. Feijão queimou. Feijão queimou. E o Gilberto azedou. Costa, RG? Gilberto era Costa. Bom, hein? Jogava no Santos. Não era tão molequinho. Não era tão. Não, mas ele era bom jogador, não era? Também, também. Tipo assim, velho. Gilberto era Costa. Bom, e bebe muito cerveja, não bebe, Gilberto Costa? Bebe, pelo Jesus. Mais que ele, ninguém. Mas, ô, Mastro... Manda ver. Mas e aí, velho? Você tá gostando? Você acha que é o problema? Qual que é o problema aí? Não, eu acho que é o seguinte. O tem que dar agora um tempinho pra ele. Vamos dar pelo menos esse campeonato paulista? Quem? Pra quem? E, treinador não tem o que fazer, pro Oswaldo de Oliveira. Ele não vai tirar o... não tem como tirar ele agora, Domênico. É isso que a gente tem que ter calma. Mas aí porque espera você, aí ó, que deixa tá. Deixa eu te falar, você também é meio cabeçudo, ó. Eu sou. Você é meio cabeçudo. Você é o seguinte, o Luxemburgo não serve. O Kleina não servia. O Filipão não servia. Eu vou ser treinador do Palmeiras. E se você me criticar, eu vou te pegar também. Então vamos lá. Esse cabeçudo do Domênico é o seguinte. Quando o Luxemburgo largou o Palmeiras na mão e o Palmeiras caiu, ele falou que o Luxemburgo caiu o Palmeiras. O Filipão não. Vamos lá. Fala, cabeçudo. Então vamos lá. Vamos lá. Não, aí é o seguinte, agora só eu vou defender o Domênico. Pera só um pouquinho, não precisa defender, não. Olha aqui, ó. Ó, o Mastro aqui. Mastro Chirico. Ó, é o seguinte. Não é questão de ser cabeça dura. Presta atenção. O ano passado, o ano retrasado, os anos anteriores. O Palmeiras ficou insistindo com um treinador ruim no começo do Campeonato Paulista. Aí o que acontece é o seguinte: não deu certo. Mas vamos esperar os 10 primeira rodada do brasileiro. Aí é esse papo. Aí espera, não deu certo, troca. Aí, o campeonato já degringolou, já foi pro saco. Verdade. Então é isso que eu tô. Não é cabeça dura. Ou troca agora e começa um trabalho novo pro brasileiro dar certo. Porque o time não. Eu vejo o time do Palmeiras. Um time que pode disputar o título. É regular pra bom. Ele pode disputar o título. Sim. Ele não é pior do que qualquer outro time que tá aí. Não. Eu acho que existe hoje um time que tá muito bem armado, taticamente. E tecnicamente, que é o Corinthians. E aí você tem os outros times que tá tudo nivelado. Desculpa, o Palmeiras não perde pro São Paulo, não perde pro Santos, não perde pro Inter, não perde pro Cruzeiro, tá bravo. Não perde pro... Não perde, gente, não... Não, ele não tá falando perder em campo. Ele tá dizendo no elenco, ele tá falando no jogador. Sim, obrigado, Vieira. Tamo ajudando, Domênico. Nossa, obrigado, viu, Vieira? Porque ele tá nervoso. Posso, Mastro Chirico? Não, é porque. Não, existe aí. Estamos relaxando. É que às vezes, quando um fala, outro tem que ouvir, senão fica uma bagunça. E outra, às vezes é hora de falar sério, às vezes é hora de brincar. Eu tava falando sério, não tô brincando. Fala isso aí. Não tem brincadeira. Fala aí, Dom. Não, o que eu quero dizer é o seguinte: com relação ao Palmeiras, nem em termos de elenco. Todo mundo falava aí, vocês aqui. Ué, eu tô errado. O RG mesmo tinha sua desconfiança com relação ao time do Santos. Hoje já virou uma seleção, então, porque ganhou o Palmeiras, é isso? Então, pera só um minuto. Então, vamos lá. O time do Santos é um time de idoso aí, como diziam aí. Só tem idoso aí. É o Robinho, é o Ricardo Oliveira, com exceção da molecada que subiu ali. Só retificando. Então, pera lá. Só retificando. Falavam aí e perguntaram pro RG, ele vai cair? Ou RG, não, cair não cai. Só retificando. Mas não falou que ia disputar título. Só retificando. Então não perde pra Santos, não perde pra ninguém, não. É isso que eu quero dizer. Pega antes do Campeonato Paulista começar. Todo mundo disse aqui que o Santos estava morto. Morto, falaram morto, mesmo. Todo mundo. Estava morto. E o que eu disse? Eu não concordei, você falou não. O time de 11 só tinha perdido o Arouca. Eu não concordei. Mas você não falou que você. Mas você não falou que você concordou. Você ouviu o que eu falei? É o Arouca. Mas você não falou. Você ouviu o que eu falei? Não, você falou que eu. Eu falei que você disse que o Santos não estava morto, que não disputaria título com esse time. Você falou. Pega lá a gravação aí. Que era difícil disputar título. Com esse time. Eu lembro que não cairia. Não cairia. Ficar ali na liberdade. Então, assim. Desculpa. Não, brasileiro. A gente falou de brasileiro. Não. Termos de brasileiro. A maneira como colocaram o Santos no início do ano. Sombra, o Paulista não é parâmetro. O Paulista é um lixo. O Paulista não vale nada. é os quatro que tem lá e quando joga os pequenos se ilude. Ganhamos, estamos cinco. E o Mano estamos disse... cinco, seis sem ganhar, perder. E o Mano disse que não chegaria entre os quatro primeiros. E eu apostei que chegaria. Isso tá marcado, tá gravado. Então. Não. Paulista ou Brasil? No Paulista. Então, ele falou que não chegaria. Não, Paulista, né? É com exceção, às vezes pode acontecer uma coisa e você pegar um time grande pela frente. Eu acho que não pega, claro. Né? Não pega, tem como. Só na semis. Tem como pegar, né? Só na semis. Ô, Chirico. Só na semis. Manda ver. Bora, bicho, você me chama o cara de cabeçudo. Você tá louco. Não, eu fico. Você é corajoso, hein? Agora, essa voz não, rouca eu aí. Tenho, se eu tiver que falar alguma coisa, eu falo. Mas eu não tô ofendendo ele. É isso aí. Mas eu não me senti ofendido. Nós temos, se chama Vitor Hugo. Nós temos um outro Vitor lá que eu não lembro o nome dele. Vitor Ramos. Ele jogou contra o Bragantino, joga muita bola. Um cara cheio de tatuagem. Eu não, eles demoram muito pra pôr os caras. Esse cara é bom. Eu que sou cabeçador, hein? Não, eu não. É, tá vendo? Você falando aí, olha. É eu que sou cabeçador. Cabeçador em termos de técnico. De técnico é cabeçador. Mas o Vitor Ramos é um dos jogadores mais rodados do futebol brasileiro. Vocês descobriram contra o Brasil? Eu não gosto do Vitor Ramos. Não, ele falhou ontem. Os dois gols, Sombra. Repara mesmo no Vitor Ramos. Mas ele ontem... falhou. No outro ele faz gol? No videogame. Ô, Sombra, o Deixa Daniel... Deixa eu te falar. Domenico, o Daniel Spakoff manda um tweet aqui. Pergunto pra vocês se vocês concordam com o tweet dele. Vai criticar eu, vai. Não. Que não? Domênico, pode criticar, tá não. Vai, Domênico, não entra no lugar de criticando. Mania de perseguição. Mania de perseguição. Ô, beija, o sucesso... Mas eu tô aqui pra levar porrada, meu. Vamos lá. Não, você é meu mas amigo. Eu vou estar tá, também dar pancada pra tudo contra. Vai. O cara nem tá te criticando. Nem. Vai. O Daniel Spakoff manda o tweet aqui. Ô, beija, o sucesso do Star 97 está intimamente ligado... ao insucesso do Palmeiras. Não tem nada melhor do que ver o Domênico puto. O cara te elogiou. Ele que vai pro inferno, ele e o insucesso da mãe dele. Isso é engraçado, Chirico, um abraço. Engraçado é a véia que tá em casa. Ô, Sombra, vou mandar um abraço pro pessoal aí, pra vocês. O Mano não tá aí hoje? Tá. Ele tá quietinho por quê? Engoliu alguma coisa, mano? Eu vou falar que eu vou engolir daqui a pouco. Ah, eu tava pagando a porra do meu boleto lá do plano de saúde que eu esqueci. Mas pagou? Então tá agora consegui, mano. Agora plano consegui. Plano de saúde coitado é ruim, velho. Que paga é, ele eu tá pago, correndo... Eu pago plano de saúde há mais de 40 anos, eu nunca fui no médico. Ele tá só correndo atrás dos prejuízos. Olha o dinheiro que você já perdeu, hein? A Ângela, dizer que eu amo ela. Boa. O meu filho Gustavo, que teve aí no com a Bruna, a minha Marinha, muito amiga do Domênico, aí o pessoal. Ô, amigão, desculpa, qual é o seu nome? É Francisco. Ô, Francisco, desculpa perguntar, mas quanto que o senhor paga de plano de saúde hoje? Olha, eu porque como eu pago a minha esposa que paga, ela paga uns R$250, mais ou menos. R$250 só cobre gás e band-aid, você tá de brincadeira. R$250 cobre o quê? R$250 é minha filha. Ó, mas vamos lá, o senhor nunca usou o plano de saúde. Né? O senhor nunca usou o plano de saúde, correto? Eu, sim. Ó, 250 vezes 12 é igual 3 mil, vezes 40... Que isso? É, o senhor, ó, R$120 mil o senhor já gastou com o plano de saúde e nunca usou. Você vê como é que é o negócio? O senhor poderia usar agora, com TV a cabo. É, mas o senhor fez agora, bem. Mas agora eu estou usando um pouquinho, né? Deu uns piripaque aí no coração. Fez bem. Fez bem, tá legal. Fez bem, sim. Fez bem. Tá certo, Sombra, é verdade. Tá certo, porque depois na hora que precisar, você vai ficar pagando aí diária de hospital, que é uma fortuna. Mas ele gastou R$120 mil. Seu Francisco, o senhor poderia estar montado agora... É, 120 pau no dia. Um apartamento à beira-mar. É, isso. Aí sim, né, garoto? Que apartamento custa R$120 mil hoje em dia? É, praia grande, tio. Deixa ele falar, porra. Chirico, eu prometi aí pra levar umas porpetas pra vocês. Puta, até hoje, meu. Não, eu vou levar. Tá difícil, hein? Porra, tá difícil, hein? O Eduardo me deu o telefone, é Eduardo, né? Que foi com a gente no jogo. É. Ele me deu o telefone, mas eu deletei. Tá difícil, né? Patso, é. Tá difícil. Tá muito patso, é. Arregado, seu pastor Chirico. Que patso que tu é. Porém, eu que sou cabeça dura, hein? É, cabeçudo. Ei, Francisco. Vem, você traz logo essas porpetas, porra. Levar. Pode ficar sossegado, agora eu vou levar mesmo. E para de cornetar o Parmeira. Tchau, Chirico. E o Domênico também. Eu queria mandar um abraço pro pessoal do AP. O AP tá fazendo 83 anos agora, dia 28. Quem? Boa. O clube que a gente joga lá do Brás, da Roca. Eu conheço. Conhece, né? Conheço o Ápia. Então, o Vanderlei é o presidente, o Paulinho Mumu também. Você vai falar diretoria? Não, não, a diretoria não. Só vou mandar um abraço pro pessoal do Áfia. E chupa, mano, que a cana é doce. Vai se lascar. Tchau, Chirico. Valeu, um abraço. O homem até logo do Estádio 97. O Maguila. Que mandou um Domênico Cabeçudo. Cabeçudo. Estádio 97 da Energia. Tem oferecimento do Grupo Esser, um nome construído com história. Vamos falar da Esser? Vamos falar da Esser? Bora, vamos falar da Esser. Vamos falar da Casa Verde. Você quer mais qualidade de vida, amigão? Eu quero. Então venha conhecer o Le Village na Casa Verde, um bairro que é pura tradição. E você não vai poder realizar o sonho de ser vizinho do Domênico Gato. Boa. Eu gostaria. Grande Domênico Gato. Óbvio. Claro que eu tô falando de coração. Domênico é o cara. Não, não. Tô falando sério. Fala da Esser. É um projeto elegante, aconchegante. Ideal para um ritmo mais tranquilo, com apartamento de 59 metros quadrados, dois dormitórios, sendo uma suíte. Olha, amigão, não perca tempo e venha conhecer o Le Village Casa Verde. E você vai desfrutar de um terreno com mais de 4 mil metros quadrados, lazer completo, piscina adulto, piscina infantil, quadra, churrasqueira e muito mais. Então vá visitar o stand e anota o endereço aí, Dodô. Rua José de Brito de Freitas, número 295. Ou você pode acessar esser.com.br/Le Village, Village com dois L's, hein? Ou ligue agora mesmo, 3951-3888. 3951-3888. A Mara Casa Verde é uma tradição de muitas famílias. Viver no Le Village também vai ser Esser. Um abração pro Rafa. Paulo Rafa tá lá no Morumbi. Ah, eu gostaria de estar lá também. Não, eu não posso ler o WhatsApp que ele mandou endereçado ao senhor. Ah, pra mim? Não tenho coragem de ler no ar. Pode ler. Não posso, o programa sai do ar. Imagina, imagina. Eu sou tranquilo. Não, você é ele não. Ele não? É. Coitado. Não seja tão Morumbi nervoso. Vazio. E o Motinha, o cara postou uma foto do estádio. Nossa. Do Morumbi lá de fora, hein, Motinha? Não, e de dentro? Pelo amor de Deus. E saiu a escalação do São Paulo. São Paulo que joga agora 7h30 contra o São Bento. Vou te falar, o cara que vai agora pro Morumbi. Mas quantos caras tinha ontem em Itaquera, Benjamin? 25 mil. Então? Então o quê? 25 mil o Grêmio não colocou em todos os jogos do Gaúcho até agora. Vai lá, Mané. Mané. Vai lá, Mané. Vai, ô, você tá pagando essa porcaria. Segue o jogo, sem falatório. Ah, mas pra você que é São Paulino, tá ouvindo o Instagram, a escalação é Rogério Ceni, Auro, Lucão, Edson Silva e Carlinhos. Denilson, Thiago Mendes, Michel Bastos, Centurion, Pato e Kardec. Essa escalação que vai começar o jogo hoje às 7h30 no Morumbi, São Paulo e São Bento. Mas ainda tá 120 pila o ingresso lá, Sombra? Não, gente, isso aí é jogo da Libertadores, 120. Do Paulista tá 40, média 15, 40. É 15 pra sócio-torcedor. Então, mas aí mostra também, Motinha, que não é só por causa do alto preço que a torcida do São Paulo não tá indo também, né? Mano, tem uma série de coisas acontecendo. Primeiro, tá tendo um protesto agora na frente do Morumbi. Contra a diretoria. Da torcida? Contra a diretoria pelos preços da Libertadores, certo? Mas também contra o Ataíde por ter falado aquilo, da torcida que se deixasse os portões abertos não lotava. Então tá tendo uma série de coisas. Não é brother a dificuldade de comprar ingresso, tudo tá acontecendo. Essa do cara falar se deixar os portões abertos não merece, estádio é demais. Mas não merece ninguém. O presidente é amigo da organizada? Quando o cara ataca a torcida. Ué, mas ele não pegou o telefone numa coletiva, falou, estamos conseguindo ônibus e não sei o quê. Organizada. Agora ele tá contra os caras? Como é que é isso aí? Outra pessoa. Não, o presidente, eu tô perguntando. Presidente, mas logo mais tem o jogo. A escalação, você vê que nem tem Luiz Fabiano no banco, Ganso também não tá no banco, Souza também não tá no banco. Alguns deles machucados, talvez outros por opção técnica. Sim. Esse é o time que vai jogar hoje. É lógico, São Bento não é uma referência. É claro. É claro. E também não é porque se também não jogar uma grande bola hoje, também não significa que essa não possa ser a escalação ideal, né? Infelizmente não dá. É o tipo de jogo que não dá pra você jogar. Nem se jogar demais e nem se jogar pouco. Ah, mas pelo menos já é a escalação aí que a torcida tava esperando, né? Sobrando uma dessa. A escalação é que nem você tava falando do Palmeiras. Tem uma escalação mais óbvia. Essa me parece a escalação mais óbvia de São Paulo. Se der certo, já dá uma moralzinha, não dá? No que fala de meio de campo e ataque, sim. É. Lógico, aí na defesa, Lucão, Edson Silva, claro. Mas o Souza não, ele tá falando meio pra frente, né? O ataque, Sombra? O ataque... Kardec e Pato, não é? Kardec e Pato? Pato, Kardec. Mas o Souza não tem lugar nesse time titular bem? Recuperado? Olha, bem, claro, bem, Souza bem, mas é... Onde Souza... é o Souza bem? Onde que joga bem? Primeiro volante. Onde que ele joga bem? Não, o Souza é bom. O Souza é bom de primeiro volante. Souza é bom de primeiro volante. Mas qualquer coisa, se não for o Souza. Não, mas se não for o Souza, dá pra ser o Denilson ou dá pra ser o Thiago Mendes. Vocês estão loucos. Souza de primeiro, ele não sabe nem marcar direito. Vocês estão loucos, onde vocês viram? Ele jogou no Grêmio. No Grêmio ele jogava assim. Ele era primeiro volante. Primeiro volante. Jogou errado. Não, ele jogou muito no Grêmio. Puta, tudo bem, mas não é o perfil. Gente, primeiro volante bom é que nem o Ralf. Era que nem o Mineiro. Tá, ele não passa no meio campo, ele marca. Não é jogador pra ficar marcando. É, e no Grêmio não vale contar, né? Conta sim, porque é um arte todo. E se for levar pra ele, onde chegou o Grêmio? É. Ué, foi pra Libertadores com ele. Ah, foi. Mas ir pra Libertadores, vão quatro, vão cinco, você entendeu? Dentro do... Tanto, olha, se ele tivesse tão bem lá no Grêmio... O Grêmio não se desfaz... Eu acho que era um jogador bom. Bom assim, aquele bom do nosso atual. É, não é, não estamos falando que é um baita jogador. O Grêmio não, também não tinha se desfeito dele. Mas quer saber um cara que dá pra inventar na posição, eu acho que o cara se daria bem, Sombra? Não. O Petros. O Petros do Corinthians, ele foi o maior ladrão de bola do Campeonato Brasileiro do ano passado. Isso é estatística, não tô inventando nada. Foi isso mesmo, é um fato. Foi, é verdade. O Petros, se ele for esperto, ele pede lógico. Pro Tite aí pra começar a treinar, tá certo? E começar a se posicionar como primeiro volante. É isso aí. É isso aí, amigo! Risot do Estádio 97. Dalinho. É, sétima edição do Resort do Estádio 97 tá chegando. De 22 a 24 de maio no Bourbon Spa Resort em Atibaia. Aliás, hoje é o último dia para os ouvintes que quiserem adquirir o pacote e ganharem ainda um par de ingressos para a festa do Energia na Véia nesse sábado com o show dos Paralamas do Sucesso, tá bom? O resort vai acontecer de 22 a 24 de maio com toda a presença, com a presença de toda a turma do Estádio 97. E lá, você que nunca foi, rola um monte de atividades que você que curte futebol, que gosta do Estádio 97, vai poder participar. Tem campeonato de futebol society, você não precisa levar, você só precisa levar a chuteira de society, mais nada. Uniforme, todo cedido pelo Estádio 97. Tem campeonato de videogame, futebol no videogame, é o bingo do Estádio 97. Vai ter os jogos da cassineira, chega lá o sabadão à noite, aquela brincadeira muito legal. Tem roleta, tem pôquer, tem blackjack, só com dinheirinho fictício. Tem o Estádio 97 ao vivo na sexta-feira do dia 22. Tem a resenha, tem o stand-up com o Rudy Landucci. É animal, é imperdível. Ligue agora e faça a sua reserva. 2896-4665. Você pode parcelar em 6 vezes. Tanto nos cartões Mastercard e Visa, quanto no cheque. 2896-4665. Ligue agora na Lotus Travel. 6 vezes. Aí fica muito mais fácil. Almoço, café da manhã, jantar, tudo incluído, uma maravilha. E quarto com dois, com casal, 2 crianças até 12 anos não pagam, tá bom? Liga agora, faça sua reserva e tenha um fim de semana muito legal com a turma do Estádio 97. É a 7ª edição do Resort do Estádio 97. Agora tá ok pro Chupa Delivery? Opa, agora que o velho vai zoar... Duvido, velho, não sabe zoar os caras. Vai zoar os caras? Mas tem. Como assim? Você vai zoar um porco? Pô, você tá de sacanagem comigo? Ô, Sombra, não acredito. Pô. Deixa pra lá. Vai zoar, peraí. Tá chamando, Bá? Tá chamando? É, RG. Tá chamando? Também não vale nada, hein, RG. A produção agora tá tentando. Quer ver o circo pegar fogo, né, Domínio? Produção agora tentando fazer ligação pra um porco indicado. Olha o respeito. Um porco indicado. Um contato com um porco. Algum cientista mandou o nome de um porco com o telefone do porco. Aí, porco premiado. Oswaldo, dá a culpa tua aí, Oswaldo. Eu gostei do rendimento. Eu vi. Será que vai chamar? Será que vai chamar ou não? Será que vai chamar, Bá? O inferno, viu? Vai. Vamos ver, peraí. Meu Deus. Continuamos lá. Tira o hino. Calma, não tá chamando. Chamando. Alô? Alô? Quem fala? Alô? Quem fala? Vanderlei. É o Vanderlei Souza? Isso. Ô, garoto, eu tô tentando falar com você desesperadamente. É da CG Produções. Posso falar um minutinho? Pode sim. Você já ouviu falar na CG Produções? Não. Nunca ouviu? Então chupa gostoso! Chupa gostoso! Que isso? Chupa! Opa, garotinho gostoso! Direto da Vila Belmiro, essa empresa, CG Produções! Tem 3 anos essa empresa, garoto! Ô, Vanderlei! É Vanderlei? Ô, Vanderlei, você é palmeirense, Vanderlei? O cara tá sem voz. Tá desligou. Ligou de raiva, velho. Cara, mano. É. Ah, tá aí. Ah, vamos ligar de novo. Ô, Vanderlei, alô, alô. Não, ô puto, velho. Vamos ligar de novo. Vamos ligar de novo. Tem que ligar de novo. Liga não. O palmeirense não desliga, não. Não desligou. Vocês derrubaram a linha dele. Não. Deixaram ele na hora. Medrou. Mas, ó. Quem indicou o nome do Vanderlei aqui foi o amigo dele, o Rafael Henrique. Boa, Rafael! Esse Vanderlei é tio do Rafael Henrique. Porra! É tio, ele falou aqui, ó. Meu nome é Rafael Henrique, quero mandar o chupa delivery para o meu tio palmeirense. Ah, caiu agora! Escutando. Caiu agora! Ele tava ouvindo ele só. Ele ficou quietinho. É Vanderlei Souza, mas todo mundo chama ele de Lelei. Aê, Lelei! Aí, Vandeco! Se me chamar de Lelei, eu baixo a porrada de você. É de Lelei, velho. Chupa. Vamos ligar de novo. Não liga de novo. Não vai ligar. Ele vai atender agora. Ele tava ouvindo mesmo? Ele tava ouvindo. Tava escutando. Ele tava ouvindo, tá? Pra confirmar, né, pô? Não. Ele tava ouvindo, agora ele sabe que é brincadeira. O Bar vai explicar pra ele e a gente já põe ele no ar. Isso. Ô, mano, vamos falar da Bozano, mano? Vamos lá, Sombra, vamos lá. O cara ficou puto, hein? O Lelei ficou pé da vida, hein? Nervoso, velho. Ficou bravo, hein, cara? O cara tava lá fazendo barbear, o cara já tava se preocupando aí com o que ele ia fazer à noite, o RG foi maldoso com ele. Posando na mão, lá pronto. Você gastou tudo, mano. Aquele creme, né, RG? Deixando a pele macia. O cara saiu do banheiro com toda aquela espuma na cara pra atender o telefone. Colocou o telefone assim no meio. Nossa, RG foi lá e mandou um chupa na cara dele, velho. A toalha do Verdão de 99, ele tinha. O homem não perde aquele jeitão de garoto, né? Somos imbatíveis no videogame quando jogamos com a molecada, nunca dispensamos uma partidinha de futebol com os amigões, mas na hora de se cuidar, nos cuidamos como homem. Por isso, Vanderlei, a Bozano e 9 traz uma linha completa com novas fórmulas e embalagens pro homem se cuidar, cara. São produtos pro barbear como cremes, espumas e géis, que contam com a exclusiva tecnologia B-Effect, que vai proteger e hidratar essa sua pele gasta pelo tempo, surrada pelo sol. Nossa senhora, tem que se cuidar, cara, não pode ficar aparecendo aí uma lixa. Igual a cara do Portuga, olha, verdade. Se passar uma bexiga aqui na casa de aniversário infantil, estoura. Tem também em Portuga modeladores de cabelo em gel, cola ou cera, pra verdade, você deixar, mano, o seu cabelo do jeito que você quiser. Espetado. E além de tudo isso, a Bozano traz uma grande novidade, a linha de desodorantes antitranspirantes com 48 horas de proteção. Oferece muito mais performance pro seu dia a dia. Vai dar uma checada na axila agora, vai estar zerado, sequinho, cara. Vai ter aquela mancha redonda, aquela pizza nojenta. Nossa senhora! A nova linha Bozano garante pra você muito mais tecnologia, praticidade e modernidade. Bozano, jeito de garoto, cuidado de homem. Alô? Alô? Ô, Vanderlei. Lelei de Souza. Você tá bom, velhinho? Isso mesmo. Você tá bom, fera? Ô, meu, isso aí deve ser coisa do meu sobrinho, Rafael, né, não? É ele mesmo, velho. Isso é coisa de cientista, meu. O Rafael Henrique é teu sobrinho? É, meu sobrinho. Quase eu derrubei o celular no chão com o bicho que tem ideia aí. Ele é doido. Ficou muito bravo. Tá, mas você ficou mais puto hoje ou ficou mais puto ontem? Rapaz, eu já nem sei te responder qual foi o pior, viu? Mas ontem eu não esperava, aquele gol do Rafael matou a gente. Então. Rafael, ó. Então você, apesar de ter ganho um chupa do RG aqui do Estádio 97... Rapaz, eu tomei um cara e gritou chupa, meu Deus, lá, mas é doido. Em compensação vai ter o prazer de falar com o Dodô, ó, que é um palmeirense igual você aí, tá vendo? E aí, eu tava ouvindo aqui, na hora que o rapaz, você tava falando, eu tava ouvindo o rádio aqui no celular, né? Ah, você tava aí escutando? Aí eu saí pra atender meu telefone. Nossa senhora, teve meu susto, eu pensei que era alguma promoção, alguém me oferecendo alguma coisa aí. Mas é esse vendedor que tá ligando enchendo o saco da Ete aqui. Mas é uma promoção, né? Mas essa aí eu tô fora. Você nem imaginava. Você nem imaginava que àquela altura você tava ouvindo o programa e quem tava sendo contactado por telefone era você mesmo. Mas eu vi um número de celular aqui. Eu deixei o celular no banheiro lá, deixei o outro lá no banheiro e vim aqui atender. Tá vendo? Achei que alguém tentando me vender foto, essas coisas aí. Quando o cara gritou chupa, você é doido. Dá um alô pra ele aí, Dodô. É palmeirense. E aí, meu velho, tudo bem aí, tranquilo? Não muito, beleza, né? Cara. Não muito, né? Tranquilo? Pô, meu, tá difícil esse time nosso aí, cara. É, rapaz, o que, que você acha tá que é o problema? O problema qual que é? Oi? Qual que é o problema do Verdão? Ah, meu, eu acho que tá faltando criação no meio ali, viu? Tá assistindo ontem aí. Eu acho que tá faltando um meio ali. Se a gente tivesse um meio, camisa 10, que segurasse essa bola, distribuísse o jogo, ficava melhor, porque... Vai, ontem tomou um vareio do Santos, cara. O cara só tapa, só de primeira. Valdívia, ele tá... A gente não conseguia prender a bola lá na frente. Mas o... Valdívia, criação do meio. Ah, mas ainda tem alguns jogadores pra entrar. Ele, se ele jogasse, né? É, não, sim. Se jogasse, mas não joga. Mas olha, o Arouca... Ele não joga, cara. Ele tinha que ir embora, porque... Ô, Souza. Eu não gostei muito do Arouca ontem, não. O Arouca, eu acho que ele tava meio nervoso. É isso aí, viu, Domênio? Tava meio empilhado. É isso aí, não vai ficar... Não, Sombra, mas ontem... É isso aí, meu? Não, não é isso aí, Sombra. Não é questão de ser isso aí. Aqui lá em Santos, o cara tinha siri, tinha osso. É maresia, tô falando. E o Ganso também? O Ganso também? É maresia. Ah, mas o Ganso vocês entregaram com dois joelhos. Ah, agora é, né? Com dois joelhos. Eu acho que o Arouca joga um pouquinho mais que jogou ontem. Ele tava meio perdido, tava meio, sei lá. Mas o Arouca é maresia, com certeza. Vocês palmeirenses estão cobrando. Mas é normal, é normal. O Arouca tá sem ritmo de jogo, ele não joga faz tempo. Ele entrou na pilha ontem. É normal. Mas eu acho que ele tá apilhado. Ele foi vaiado. Ele tá apilhado, eu achei. Eu achei. Ele queria mostrar serviço. E tropeçava na bola. Normal. Queria mostrar serviço. Não queria fugir de dividida. Ó, o cara jogou quatro anos. Tá sem ritmo também. O cara jogou quatro anos num time. Chega lá na casa onde ele jogou quatro anos. Vaiado. Mal recebido. Tem que mostrar serviço pro novo time. Porra, meu. Então, aí é que tá. O Oswaldo não tinha que ter colocado o Arouca ontem. Aí é outro departamento. Aí é que tá, é treinador. Aí é outro treinador. Porque assim, pra que colocar... Quanto valia aquele jogo ontem? Ele sabe três que... Três pontos, ó. Ele sabe que... Ó, o Palmeiras perdeu e continua com seis pontos na frente do segundo colocado. E o lado da moral pro grupo, né, de ganhar um clássico, né, Domênico? Ô, Vieira. Ô, Vieira, presta atenção. Claro que assim, três... Precisa, ele fala tanto de não queimar jogador, por exemplo, o menino da base, mas ontem ele deu uma queimadinha de leve no Arouca. Presta atenção, assim, porque tava na cara que o torcedor ia pegar no pé pra caramba dele. Mas é pra acostumar, o Arouca é um cara veterano, né? Falou, eu quero jogar. Não, Domênico, o precisa agora. Ô, Portuga, Portuga. Tá falando. Em ritmo de jogo legal, hein? Você pode colocar... Poupado, sei lá, colocado um outro, ele acaba dando até uma queimada no cara, né? Portuga, podia pôr o Renato, o Renatinho tava, sabe... Agora você, Arouca, não você pode pôr o Amaral, pode pôr quem quiser. Não Gabriel, precisa, não precisa. Eu só queria falar uma coisa pra você. Eu acho que um jogador. Ali pra jogar, o time tá exposto, você coloca o Arouca pra jogar com o Santos lá na frente do Campeonato Brasileiro, lá na frente. Não, você põe. Eu só acho o seguinte: que o Arouca é um cara de quase 30 anos que já tem cancho suficiente pra não tremer num jogo desse, nem se ficar nervoso. Ah, não tô falando que ele tremeu, hein? Não, ele tá deixou fora levar. De ritmo de jogo pra caramba. Que colocar pra jogar. O que o Oswaldo ontem errou é que ele não viu que o lado esquerdo do Santos. Era um garoto que joga lateral direito e tava mal. Ele parou de pressionar e ficou esperando o jogo. E aí o Santos tomou conta do jogo. Ô, Vanderlei. Ah, o Santos tomou conta do jogo mesmo. Você gosta do Oswaldo? Ah, eu gosto, sim. Cara. Gosto. Ele era um time bem ofensivo. Ele tá sabendo armar legal o time. Só que eu acho que tá... Eu nem culpo tanto ontem. Eu acho que tá faltando encaixar mesmo. Esse time, quando encaixar, ele vai na liga. Só que tá o problema ali que eu achei ontem é o Arouca fora de ritmo... Não tem meio campo aí pra prender essa bola. Sim. Muita correria. A bola batia e voltava. E isso aí é difícil. Tá bom. Vanderlei, deu olha. Um abraço. Vaga, né? Ô, Vanderlei. Mas, ó. Obrigado aí por participar da promoção do Chupa Delivery. Valeu, Vanderlei. Você foi passivo na situação, mas obrigado mesmo assim por participar. Tudo de bom pra você, tá bom? Obrigado, um abraço pra vocês aí, cara. Valeu mesmo. Valeu. Agora liga lá pro teu sobrinho. Obrigado. Liga lá pro teu sobrinho. Agora eu vou ligar com a pra xingar ele agora. Xinga ele lá. Ele deve tá ouvindo esse viado, hein? deve tá rindo, né, cara? Deve tá rindo, valeu, cara. Um abraço. Falou, abraço, viado. Delivery. Esse foi mais um Chupa Delivery aqui no Estádio 97, o Estádio 97, que tem um oferecimento de Engove, vai pra balada? Bom Engove pra você! Se persistir os sintomas, o médico deverá ser consultado. Esse medicamento é contraindicado em caso de suspeita de dengue. Começou o jogo no Morumbi agora. HDI Seguros é de bate pronto. Consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br. Ô, Narigudo! Narigudo! O Júlio foi no banheiro lá, a hemorroida tomando ali. Vamos falar da BV Financeira? Bora! Olha só, amigão. Ó, você viu como você tá sem fôlego? Em comprar ou trocar seu carro, sua moto, seu caminhão? Antilzinho. Acesse meucarronovo.com.br, por todas desde as 8 horas da manhã na rua. Terem voz. Tem um monte de camelô que também tá. Ah, vai então fazer a feira da madrugada. Então, eu se bobear também dá boa. Se bombear, ainda vou também. Comparação do mano. Acesse meucarronovo.com.br, o portal de veículos da BB Financeira, e consulte as milhares de ofertas disponíveis. E olha, através do site, ainda é possível comprar preço, comparar preço, avaliar seu veículo e encontrar o melhor negócio para aquele modelo que você está procurando. E o melhor, tudo isso sem sair de casa. E para financiar sua compra, já sabe, conte com as condições especiais da BB. Mais informações, liga lá. 3003-7888, 3003-7888, porque com a BV você sempre pode mais. BV, bons negócios pra você, Tiago. É isso aí, vamos agora ao momento sem parar do Estádio 97. São três ouvintes na sequência. Com sem parar é muito mais agilidade no seu dia a dia. Sem parar em todo lugar, Domênico. É verdade. Alô? Alô? Alô? Agora vai. É? Alô. Agora vai. Agora vai. Alô. Alô. Quem fala? É o Wellington. Wellington. Wellington. Wellington do quê? É o Wellington Escabora. Escabora. Escabora? Opa. Quantos anos você tem? Consegui, baralho! Lucou! Quantos anos você tem, meu velho? 2.6. Ô, RG. É, hoje. 2.6 hoje, você tá todo felizinho, hein? É, mas eu fiquei mais feliz. Dá um ódio, rapaz. Mas eu, mas Dodô, sabe quando eu fiquei mais feliz? Ah, vai. Quando eu peguei meu primeiro carro. Ah, é? Por que, RG? Puta, aí, faz tempo isso. Então, porque aí... Era o Cinco Cachambó. Era uma romizeta. Então, eu botei na Wellington Luiz pra testar. Ah, não! Ah! Eu sabia que ia ser. Todo mundo achava que ele ia brincar com o Escabola. É. Né? Viu? Eu pensei que o RG fosse falar que eu tava com... Que ele tem mal o Wellington, porque ele tem mal o RG. O RG surpreende, velho. É nóis, RG, é nóis. Tá bom. O RG já te surpreendeu? Qual que é o bairro? É Vila Maria. Ele usa impulso. Vila Maria, é nóis, mano. Eu morei na rua Togo. A melhor escola de samba do mundo. Vila né? Maria Together. E Forever. É. Ah, a escola tá melhorando. Tá bom. Eu tive. É nóis, Dodô. Nós quem? Nós, Palmeiras, porra. Ué, é nóis. Sim, é o Catsu. Aqui virou o mundo das lamentações, é o porco da... É o chiqueiro das lamentações. Vem cá, você concorda que o Domênico é cabeçudo? Ah, cara, eu não acho que o problema seja técnico. Eu sou cabeçudo, tá vendo? Eu não acho que o problema seja técnico. O problema é que tá faltando entrosamento. Não tem como você, um time com 2 meses jogando junto, ter entrosamento. Não tem como. Você pode pôr o Guardiola aí com 2 meses que não vai dar jeito, porra. É, também tem esse lado, né? O tempo não é muito longo. Não tem como. Tem que dar chance pro cara. Tá, beleza, o Oswaldo é fraco, mas... Wellington, tem que dar chance pra ele. Vou dar uma opinião extremamente imparcial, tá? Eu também não acho o Oswaldo aquela... Uma sumidade. Eu não acho ele uma sumidade e também não acho ele um técnico horroroso. Eu acho que ele tá bem na média mesmo do que nós temos de técnicos no Brasil. Um técnico mediano, tá? Não temos aí grandes gênios aí dirigindo os times. Acho que o Tite se destaca, o Muricy já se destacou, o Filipão já se destacou. Está esquecendo aqui, né? O próprio Luxemburgo já se destacou. Tô bem pra cachete. A gente vê muito técnico hoje em declínio e não vê muitos em ascensão. Não, com certeza. É. Vai tirar o Oswaldo e vai colocar quem? Vai pôr o Wagner Mancini, vai pôr o Dorival Júnior, Gilson Kleina. Se a gente se despedir todo o conceito que tem em relação ao Oswaldo e for se ater apenas ao racional, o que nós temos? Um Palmeiras cujo... Os melhores jogadores, aqueles que foram contratados, que são aqueles que o torcedor ficou feliz na contratação, de todos, a gente ainda tem a falta do Cleiton Xavier. O Arouca estreou agora, o Arouca começou agora, sem ritmo de jogo, né? Uhum. E talvez o Dudu, aquele mais badalado, jogador que deu o chapéu, etc e tal, entendeu? Ainda é muito pouco, analisando friamente, ainda é muito pouco para um time estar entrosado. É lógico, muito cedo. Não há. Aí, é claro, o Palmeiras não está apresentando ainda um grande futebol e perdendo um jogo importante, perdeu o segundo jogo importante, perdeu para o Corinthians, perdeu para o Santos. É lógico que aí, e com cada um tem a sua razão, quem já não gosta do trabalho do Oswaldo vai somar os pontinhos. Vai assim, ó, já não gosto do Oswaldo. Potencializa o ódio, né? Exato. Agora, se amanhã o Oswaldo vai fazer esse time jogar, também não sei. Só acho que analisando friamente, é cedo. É cedo. Se você fala assim, olha, não sei quem é o técnico, você diria, não, ainda é cedo. E o Palmeiras não tem ainda, acredito, todos os seus bons jogadores à disposição. Então vamos lá. Eu nunca gostei do Oswaldo como treinador, acho fraco. Acho que é um treinador muito limitado. E ontem eu fiquei muito preocupado, juro por Deus. Ontem eu fiquei muito preocupado. Não ver o óbvio que todo mundo praticamente estava vendo é preocupante. Porque um treinador de futebol, tem que analisar uma partida de futebol, a leitura do jogo. Ele não conseguiu ler o jogo. Isso me preocupa. Nem mudar, né? Não conseguiu escalar o time direito, não conseguiu ver o que estava acontecendo para poder fazer a mudança certa. As dificuldades durante o jogo. As dificuldades. Isso. Ele não viu. É isso que eu tô falando. Entendo. Eu não tô. Ah, não, vamos. Sabe? Puta, crucificar por causa de ontem. Não. Isso me deixou muito preocupado. É. E me preocupa com relação à sequência de um brasileiro. Eu quero que se dane o Paulista, gente. Quero que se dane o Paulista. Mas eu tenho preocupação com relação à sequência de um brasileiro. O Palmeiras vai pegar times desse nível o tempo todo. É isso que me preocupa. Sabe uma coisa que eu percebi, Dodô, no segundo tempo, quando ele tirou o Cristaldo e colocou o Leandro Pereira com 20 minutos do segundo tempo, ao invés de colocar o moleque pra jogar. É, então. Aí você também viu isso aí. Ó, quer saber qual que é o jogo crucial do Palmeiras? Daqui acho que duas rodadas contra o São Paulo. Se o Palmeiras tomou uma fubecada do São Paulo, o Oswaldo Oliveira cai. Crava aí. Acho que é. Deadline do Oswaldo Oliveira. Você acha que ele cai? Semifinal, mano. O quê? Olha a sombra, vou dizer. Semifinal. Se perder o clássico pro São Paulo jogando mal, sem escalar Gabriel Jesus, colocando o Zé Roberto na lateral, o Oswaldo cai contra o São Paulo. Olha a sombra aí, eu vou dizer uma coisa pra você. O Nobre tá com raiva. É difícil, né? Domênico, acontecer isso que eu tô falando? Não é difícil porque. O Nobre tá com raiva do São Paulo. Não, ele não é um cara que ele tem aquela moral quando chegou lá, não, mais, hein? É a moral que queria, aquela nossa, Oswaldo. Ah, né? Hoje já ficou meio. Ele mereceu uma chance num time grande, o técnico que foi da Portuguesa em 2013, quando teve o ano daquela palhaçada lá, aquele cara era bom. Como que é o nome dele mesmo? Não. Vocês estão pensando no técnico da Lula? Beto Ferreira, não é? Não, é o Guto Ferreira. Guto Ferreira. É, mas parece se vem o Guto Ferreira no começo do ano, meu amigo. Ah! Ele já tinha caído ontem. Ô Wellington, um abraço pra você. Obrigado pela audiência, viu? Posso fazer um merchan rapidinho, Sombra? Pode. HDI Seguros é de bate pronto. Pô, mas a gente ainda não recebeu esse ano os prêmios da HDI. Em breve chegarão, cara. Em breve chegarão. Então, mas você já ganhou um boné Estádio 97 Vista Aérea. Ô, beleza, valeu. Aí eu queria agradecer aí a participação. Primeira vez que eu ligo. Tô tentando ligar faz uns 19 anos já, sendo que eu tenho 26, mas tudo bem. Mandar o bom e velho chupa-mano, né, mano? Vai pro inferno. Ah, o bom vamos e velho junto, chupa. Então, pro inferno nessa porra. Vamos junto. Isso mesmo, então. Valeu, obrigado. Valeu. Falou, meu velho. Falou, abraço. Esse aqui é o momento sem parar no Estádio 97. São três ouvintes na sequência. Com o sem parar, o seu tempo rende muito mais. Sem parar em todo o lugar. São Paulo, não precisa ficar procurando o jogo do São Paulo. A gente vai informando aqui se sai gol, o que tá acontecendo. Ó, estamos com quase 10 minutos. 10 minutos e tá 0-0. Já quase saiu. Alô! E aí? Opa, quem fala? É o Reinaldo. Fala, Reinaldo, tudo bem? Beleza. Reinaldo do que é o nome completo? Reinaldo Badiali. Badiali, quantos anos você tem? Eu tenho 33. Ah, não vou falar que é a idade de Cristo. Nem eu que é a idade do médico, velho. Nem eu que é a idade do meu pai. Tá bom. Não pode, senhor, aqui. Domênico! Oi. Vou falar com meu pai pra tirar o Oswaldinho. Ah. E o nome dele lembra aquele ditado, né? 3.3, e aí, Regê? Sobre? Qual ditado que lembra? Reinaldo morto ou Reinaldo posto? Ah, rapaz, muito bom, sensacional. É rei hoje, morto. Hoje, ah, rei Regê. Morto. Rei morto. Hoje, e o que eu falei? Reinaldo. Tá relacionado. RG Zé Pedro disse que ia matar o rei, mas eu que vou lhe matar. É, mas não vão deixar ele me matar, não. Não vou morrer também? Vai. Não vai mais. Não? Não. Vai ser Cornão e... Cornão? Não. Então tá bom. E o bairro? Eu moro no Parque São Jorge. Parque São Jorge? Nossa. Só se tiver outro, que eu conheço é um só. Apesar que tem um na Zona Sul também. Não sei se... esse aí, se você não acertar, tem que ser mandado embora, né? Nossa! É Nossa! Leste, eu falei. Hoje os ouvintes estão dando Natal. Não tem. Se é Parque São Jorge ou Benjacê, você não acertar, isso tem que ser mandado embora. Nossa, aqui, de novo. Pera, eu vou só terminar o que eu ia falar. Você é igual os caras aqui. Tem dois Parques São Jorge. Tem o Parque São Jorge, o famoso, o tradicional. Tá, mas você tem que falar... Zona Leste, Tatuapé, e tem um que é na Zona Sul, gente. Não, é o Parque São Jorge mais famoso do mundo. Então, Zona Leste, Tatuapé. É isso aí, meu. Coringa, mano. Morei na Rua São Jorge, 777. Ah, é, morou. Ô, seu Sombra, esse bairro é um bairro que treme, não é? Quê? Esse bairro? Por quê? Parque em São Jorge. Para, seu louco. Ah, treme. Chupa, RG. Ô, amigão. Oi. Ontem a torcida do Corinthians assistiu mais um show. O show não foi tão bom porque o Corinthians tava jogando com o time C, praticamente. Você pode dizer que foi uma porcaria o jogo? É. Então, foi ruim, mas quando o Corinthians tá jogando, tudo torna-se mais vistoso. O Love o corintiano não compra ingresso. O corintiano ele paga com vera artístico. É isso mesmo. O nego lá, o cara corajoso. É futebol gourmet. Mano, o Love foi melhor em campo? O Love, ô Vieira, ele ainda tá meio que na pegada do Arouca, sabe? Ele tá meio sem ritmo, é um cara que tá meio sem time, mas ele participou de maneira, talvez aí, 80% do gol do Malcom foi o lance do Wagner Love. Ele fez o giro, depois colocou o Malcom na cara do gol, praticamente sem goleiro, só pra empurrar pra dentro do gol. Quem são as figuras famosas do time do São Bernardo que você viu ontem? Eu não tenho ninguém. Um cara que é bom jogador é o Vicente, lateral esquerdo. Se eu não me engano, esse cara jogou na Ponte Preta, velho. Ele tem o cabeludo, né? É, ele tem o cabelinho zoado, esquisito pra diabo. Mas se Vicente é lateral esquerdo, ele é bom jogador. Mas já tá vetera já, mano. Mas, ó, bom jogador esse cara. Mas, ó, amigão, mais uma vez o Corinthians ele fez a obrigação. Jogando na arena, o Corinthians é praticamente imbatível, velho. O Corinthians ele tem um aproveitamento de quase 90% jogando em casa. Assusta o adversário, ou não assusta? Olha, cara, eu vou te falar, viu, meu? Eu acho que a maior responsabilidade de tudo que tá acontecendo no Corinthians não tem outra pessoa que não seja o Tite, né? O Tite, ele é um cara, assim, que... Eu tenho uma empresa, né, e eu sempre falo para os meus funcionários, eu costumo brincar com eles, que assim, eu levo o Tite como exemplo, cara, de homem, de ser humano, de pessoa que sabe tratar o outro. Eu acho que isso, meu, é um puta diferencial para qualquer profissão da pessoa. Sim. E ele, cara, é um cara que, ele não é injusto, ele é um cara coerente, ele é um cara que sabe tratar um grupo. Então, assim, pessoas assim, meu, ele sempre... aonde que ele for pisar, ele vai ser diferente e ele é o diferencial do grupo, não tem jeito. Concordo com você, velho. É ele que faz o negócio acontecer e, infelizmente, ou felizmente pra gente, infelizmente pros outros times, né? Ele é o cara que mudou tudo e, assim, quem tinha dúvida de alguma coisa, porque ele foi muito corajoso quando ele assumiu, ele, quando voltou, ele tinha que... A gente falava que ele tinha que fazer assim. Até agora ele não fez ainda porque a gente não sabe o que vai acontecer lá na frente, né, mano? Sim, mas verdade. Se acontecer alguma zica, alguma coisa, um cara que não pode ser responsável por hipótese alguma de nada que acontecer é ele. Concordo com você. Ele realmente foi o cara que deixa a gente orgulhoso de ter ele no nosso time e causa inveja nos outros. Porque vocês estão discutindo aí Oswaldo, Muricy, todo mundo na realidade está tendo essa discussão porque o Tite hoje é o diferencial no Corinthians e infelizmente... Os outros não fazem o mesmo que ele, né? Mas, ô amigão, eu concordo com você quando você fala... Seu ouvinte fala bem. Verdade, fala mesmo. Mas quando você fala que o Tite parece ser um cara justo, é um cara íntegro... É verdade, o Tite ele tem meio esse ar de São Pedro, Benjamin. Não tem? São Pedro? É verdade. São Pedro. Você conheceu São Pedro, por acaso? Não, mas... Que amigo dele, é São Pedro? Que amigo de São Pedro agora? São Pedro. Porque... Como é que era São Pedro? Brother, era São Pedro. Porque geralmente quando o pessoal fala, o cara morreu, foi pro céu, foi encontrar São Pedro, etc e tal. São Pedro que tá no portão lá, fazendo o check-in da galera, velho. Você tem na tua cabeça que São Pedro é um cara bonzinho, receptivo, Sim. conversa com as... Ah, é praticamente igual o Tite. Certo. É São Pedro que determina, fala assim, opa, você não. Opa, senão. Tenha com respeito pra dentro do nosso trabalho. Mas então... o Mano tá certo, o que determina quem entra e ficar fora é o Pedrão, velho. Não é, Domênico, então, o Domênico vai ficar dentro ou fora? A porta do céu, quem fica lá é São Pedro. É. O São Pedro tá lá fazendo check-in, velho. Mas peraí, é muita competência pro São Pedro. Não ele é. É o cara que enche o reservatório, Sim. ele é o cara que abre a porta do ele céu. Ele é o síndico. Porque... É muita coisa. É que ele é o síndico, pô. Mas é carcereiro. Ele é o Severino, faz tudo, São Pedro. Ele é o diretor-geral, pô. O Domênico vai pro céu ou não? Quem? Quando o som chega lá, assim, tá de brincadeira. Pedrão... Só se o céu virar de ponta cabeça. Só se o cabeção não, passar. Você acha que o Domênico... Aí eu já vou falar sei. O quê? Será que não entendeu o Domênico? Porra, velhinho! São Pedro vai olhar pra ele e falar assim, você é muito cabeçudo, desce. Mas eu concordo contigo, viu, amigão? E com relação agora ao próximo jogo da Libertadores, antes disso tem o Red Bull no final de semana, mas vamos começar já a pensar no Danúbio, que é o próximo adversário do Corinthians na Libertadores, terça-feira, às 7:30 da noite. Quer dizer que a sequência é energética e queijo. Com certeza, mano. E aí, amigão, preocupa o Danúbio, o sparring do grupo? Eu acho assim, eu acho que ele vai jogar fechadinho lá, não adianta a gente querer achar que ele vai jogar pra ganhar, pra golear, igual ele tem feito aqui no Itaquera, porque jogar aqui em Itaquera é uma coisa, né, meu? A torcida fica lá gritando, o áudio, o som, né, do estádio acaba ajudando também, então, querendo ou não, por mais o jogador seja experiente ou não, ele acaba, assim, sentindo aquela vibração toda e vai pra cima e aqui vai ser outro jogo. Lá, meu, é a torcida dos caras. Parece até que eles nem vão jogar no estádio deles, né? Vai jogar no estádio de outro lá, porque eu acho que no deles não pode, não sei por qual motivo. E aí lá é jogar fechadinho, é 1-0, 2-1, de preferência que não tome gol pra ser igual a outra campanha, né, mano? Invicto e com poucos gols. Com certeza. Pra ser mais legal. Sim. E assim, jogar fechadinho atrás, buscar 1-0, 2-1 no máximo e tá bom demais. E arruma a classificação, meio. E a próxima fase é torcer. Atrás, velho. Concordo, então, mano. Concordo. Não adianta a torcida querer ficar jogando lá, querer golear lá, porque não é o que vai acontecer. Né? O Tite é malandro e sabe o que vai fazer lá. Esse jogo aí é o último jogo que o Danúbio pode tentar algo na vida dele, é ganhar esse jogo do Corinthians. Não, é se nada, Danúbio tá fora. Se ganhar do Corinthians, pode botar emoção na chave. Ele abre um pouquinho de expectativa. Danúbio tá fora, gente. Esse time é horroroso. Provavelmente, mano. Mas é que se ganhar, bota emoção. Pro bem de todos, o Corinthians tem que ganhar, mano. Que é bem de todos? Pro bem de todos e felicidade geral da nação. O Corinthians tem que ganhar. E digo mais, ó, amigão. Aliás, ontem mais um gol do Lodeiro, viu? É, pegou a mais um gol do porcaria dos Amores. O pior grupo da Libertadores. Se a Rádio fizesse um time aqui, entrasse a Libertadores e caísse no grupo do Boca, ia passar em primeiro também. Passava assim. Mas, ó, amigão. Você não sabe jogar. O grupo do Racing também é ruim, viu, mano? O grupo do Racing também é feia a coisa lá. E o Racing perdeu de 2-1 em casa. É verdade, eu concordo com você, velho. É bem tosco também. O grupo do Racing, esses argentinos deram bastante sorte. É, também é bom, assim, porque eles também têm um time, assim, que não pode menosprezar, né? Tanto o Racing quanto o Boca. É bom também que eles fiquem lá na frente, que passa bastante ponto, e a gente pega essa Racing lá pra semifinal ou final, se Deus quiser. É isso aí, mano. E, ó, relembrando aí, nunca é demais lembrar, o Chelsea correu pro Corinthians, hein? O Chelsea viu que o Corinthians tem grande chance de ir pro Japão de novo, falou, é melhor sair agora pra evitar o sofrimento. Não. Lógico que é, rapaz. O Mourinho falou o que sobre isso depois? O Mourinho falou que quer vir passar aí uma temporada aqui com o Tite pra poder se reciclar e aprender um pouco. Lógico, mano. Quer mandar um abraço pra alguém, amigo? É um fanfarrão. Cara, um abraço aí pra todo mundo que trabalha comigo lá. Não posso falar o nome da empresa? Fala, mano. Todo mundo lá da Integravita, da corretora, os meus funcionários, um abraço pra galera. Um abraço aí pra toda a nação corintiana, um abraço pra vocês aí, foi um prazer, tô um pouquinho nervoso de falar com vocês aí. Fica tranquilo. Fica calmo, velho. Pior já foi. Que a gente tenta e valeu, mano, obrigado aí, desculpa a brincadeira aí, viu, Benja, é nóis. Um abraço aí pra todo mundo. Nóis. É, mas ele valeu, vai te... fera. O Benja é nóis. Vai bloquear na mente. Tamo junto. Um abraço. Na mente? Na mente. Ele bloqueia. Porra, esse é o momento. Se você tiver uma fórmula, tem uns que eu queria fazer. Bloqueio mental. É. Sem parar, esse é o momento sem parar no estádio 97.3. Ouvintes na sequência, no pedágio, no estacionamento, nos postos Shell e até no táxi, sem parar, em todo lugar. Você não vai pro Shell. Eu sou um dos únicos que vai aqui. Alô? Vai sim. Esse papinho, vocês falando mal de mim. Alô? Alô, Domênico. Deixa eu falar amanhã. Quem fala? Sertão Dantas. Quem? Sertão Dantas. Marcelo Dantas. Não, Betão. Betão Dantas. Betão Dantas. Caramba, Betão, mas manda o nome completo aí. Betão pra Marcelo. Não, mas eu tenho Marcelo. Roberto Dantas de Jesus. E quantos anos você tem? 40. 4.0, RG, no meu Deus. Presta atenção. 4.0. Betão Dantas, RG. É, e aí? É. Me lembra aquela música, aquela menina lá que fez sucesso. Menina, menina, antes. Modo de dizer, né? É, modo de dizer. Como é que é? O Portuga vai lembrar, ela cantava assim: são tantas coisas. Ah, não! Roberta Ciro! É sensacional! São tantas coisas? É, essa aí. Sensacional! Ela não canta, mas ela não cantava tantas. Não, ela canta são tantas coisas. Ah, não tantas coisas. É, tá relacionado. Tá bem, tá relacionado. Qual que é o bairro que você mora aí, meu velho? Jardim das Oliveiras. Azeitona é ótima. É uma porcaria. É bom. Na Espanha tem umas azeitonas legais, gente. Existem algumas coisas que Israel, você visitou o Monte das Oliveiras? Sim, em Israel eu estive em Jerusalém no Monte das Oliveiras. E você trouxe a terra pra mim, um pouquinho um da lugar, terra. Um lugar maravilhoso. Agora, o daqui, o Jardim das Oliveiras, que eu conheço, é no Itaim Paulista. Matou, Benjamin. Matou, eu sou o maior assassino de bairros. Benjamin trouxe umas folhinhas de oliveira. E não vendeu. Ele deu. O quê? Sabe mais que um guia, hein? Ah, guia é coisa do passado, sou GPS nessa. Man. Vai, acredita nisso. Existe guia ainda? Existe. Opa, existe. É o que papel, mais tem, velho. É? Opa! Coisa espiritual. É. Hã? Não, ah, mas você é um... Cão guia. Você é um jegue. Ah, eu sei que a gente tornou artista também. É o guru. Aqui já começa errado pela produção, velho. Puta vida, viu? Olha, meu lindo, se existir guia, rouba o até do bigo, viu? Tá feia com isso. Qual time aí, brother? É nós, mano. Nós quem? É nós, mano. Nós quem? Olha lá, Mané. Pra cima de mim, Mané. Pra cima de você, mano. Pra cima de mim, Mané. 15 aninho de rádio, hein, mano. Ô, Dantas. Tá louco, rapaz? Não sabe nada, eu tô. Ô, Dantas. O mano tem cara de bobo, mas não é, não. E aí, Dantas? são tantas coisas pra dizer? Diz aí, velho. O que eu digo aí é pra... poder atender aí os comentaristas. Não é assim, não, pô. Não é pra que o salário atrasou. Aí falar que o Santos tá acabado, que vai lutar com o rebaixamento, que o Santos tá caindo, vai ser na tabela. Os caras que estão aí estão provando, mano. E é pra jogar bola mesmo. Vai ser jogar futebol e estão provando isso, né, não? É verdade. Mas tem que ser assim mesmo. Tem que fazer isso mesmo. E o que você achou aí da atitude aí do primeiro, do presidente ter tirado o técnico que tava lá? E segundo, de efetivar o interino junto com o Chulapinha lá, velho? Marcelo Fernandes. Olha, RG, eu não contei de ter tirado o Ederson Moreira, não, velho. Você tava até indo razoavelmente bem, né? Tinha boa expectativa. Dá pra ter levado esse time aí à frente, né, velho? Mas eu... Mas não tem jeito, né, velho? Como vocês comentaram aí agora há pouco, que parece que o time agora tá mandando, pô. Manda o treinador embora e contrata outro. E ficou provado ontem, porque o Gabigol ficou no banco, como ele vinha colocando, e o Ricardo Oliveira que tem que jogar mesmo. É, mas e o treinador provocou. Passa mais umas rodadas com o Gabigol no banco pra você ver. Se dá mal. Mas como que vai tirar? Mas como que vai tirar o Ricardo Oliveira? Não, mas não. Jogando a bola, não, não, não, não, mas pera. Como que faz? Mas joga os dois. Daí, você acha que joga? Joga os dois. O Gabigol, ele não é esse centroavante que, porra, que fica preso lá. Ele joga aberto na direita. Ele roda. E se o Giovani continuar do jeito... Quem sai é o Giovani. Do jeito que tá, porque o Giovani joga também pra caramba, só que oscila pra cacete, velho. Porra, ele não, sabe, ele não dá uma sequência de 3, 4, 5 jogos. Ele dá umas paradas e vacila. Então eu penso que joga assim, Robinho, Ricardo Oliveira e Gabigol, velho. Você concorda? Concorda, Betão? Olha, cara, o Ricardo Oliveira tá jogando muito bem, mas eu acho que o Gabigol vai ter que brigar com a posição com ele, né? Com o Ricardo Oliveira, o Gabigol. Que ali, no ataque mesmo, tem que ser o Giovani. Na linha de frente ali, tem que ser com o Robinho. O Gabigol tem que esperar um pouco, né? Que o Ricardo Oliveira, por enquanto, tá jogando muito bem. Esperava mais do Giovani, mano. Vai ter que comer arroz. O Giovani, eu acho que foi o único que decepcionou um pouco. E mas... ele é muito fominha, esse moleque, mas RG. Ele acha que a bola é dele. Então, na partida anterior, ele também não foi bem. Antes do contra o Botafogo. Ele também não foi bem. E ele tem essa... ele precisa corrigir isso mesmo. Ele pega a bola... Puta. Ele quer cortar todo mundo. Ele quer fazer. Que aquele jogo na Vila, ele não pegou o Reinaldo de São Paulo pela frente? Foi. Aí ele achou que com todo o lateral dá pra fazer a mesma coisa. Dá pra enganar. Mas o Ricardo Oliveira tá jogando demais. Betão, olha, um abraço pra você. Obrigado pela audiência, viu? Ô, Sombra, muito obrigado, cara. Vocês são fantásticos. É a segunda vez que eu ligo aí pra vocês. Vocês aí, o Mano, gosto demais do Mano. Valeu, parceiro. O Domênico Gato. Obrigado, hein? Aí, o Benjamin. Vocês aí são espetaculares, viu? Quero mandar um abração aí pra todos os ouvintes aí, viu, que curte a Energia 97, e pro Silvio Ribeiro, que eu curto muito a Energia na Velha. Valeu? Grande Silvio! E não perca, hein, ó, o Silvio tá de férias, mas o Domênico está apresentando a Velha de manhã. Tá mandando muito bem, Dodô. Ó, muito obrigado. Olha aí. Bom que você tá gostando. Dodô é o cara. Domênico é o bicho, velho. Tá bom? Um abraço pra você, cara. Mais o programa Energia na Velha e vocês aí no Estado 97. É nóis aí, velho. Falou, velhinho. Together. Um abraço do GG. Um abraço. É. Agora eu vou falar do Sem Parar. Sem Parar, essa santa ajuda no dia a dia, para economizar tempo, facilitar nos pagamentos. O Sem Parar vem com uma baita novidade. Agora, com o Sem Parar, você pode abastecer seu carro nos postos Shell e não precisa nem abrir a janela para pagar ou passar o cartão. Você para, o frentista abastece e você vai embora. Quer saber onde tem os postos Shell com o Sem Parar? Fácil! Baixe o aplicativo Sem Parar e veja onde fica o posto mais próximo. Sem Parar com você em todo lugar. Um abraço do Jeová Santista. Ô Jeová, é nóis! Vindo à toa! É nóis, Jeová! Maravilhoso, Jeová! Mas ele não mandou um chupa Domênico, porque ele tem profundo respeito por Domênico. E jamais obrigado. Chamaria o Domênico de cabeçudo. Mas não é só o Jeová, não é só o Jeová que tem respeito porque, pelo Domênico, eu também tenho. Muito obrigado, porque aí, o Vieira disse que o Domênico não é nada disso que chamaram de cabeçudo. Não é, não. Muito obrigado. Que não é tão Domênico. Cabeçudo assim. Não é assim. É. Eu acho. O Domênico, ele disse que já viu. O Domênico, o que é isso, Domênico? Já vi mais cabeçudo. Já viu mais cabeçudo. Vieira falou que não é. Você vai deixar me você merece. Depois você fez ali as bolinhas chinesas do mano, rapaz. Você mereceu. Você também precisa se decidir, né? Se xarope também. Estamos chegando ao final do programa, mas temos aí 28 minutos do primeiro tempo. São Paulo 0, São Bento 0. Tá acompanhando o jogo aí, Motinha? Olha, vou falar uma coisa. Tá bem ruim o jogo, viu? Nossa. Deve estar bom, hein, Mota? Aqui, velho. São Bento pressiona. Não pode ser, não pode ser. Não, menos. O São Paulo pressiona, mas... Quem não dá, pô. Sombra ficou... Não, Sombra ficou assustado. Ele tá vendo ali. Assustado não, que eu assisto aqui. Ah, você tá assistindo. Ô, tonto. Mas eu vou falar uma coisa, viu? Errando muito. Nós estamos... Que dia mesmo, que é hoje? Hoje, meio de março. 12. 12 de março. No começo de março. Meu... Não é um time. Não é um time. Que não é um time. É um catado. É um catado que sabe que ali é o gol. E que calma. Tem que cruzar a bola pra fazer o gol. Calma. E toca a bola. E calma. Toca a bola. Calma. Olha. Vou te falar, viu? E parabéns, diretoria, presidente. A Morumbi tá jogada vazio. Do Allan Kardec. Que tiver 50 Bastos pessoas agora. No Morumbi é muito. Nossa. Parabéns, ó. Bom. Não deu a carteirinha, velho. Olha, ó. Acabou a paz. Eu te liberei pra ir lá. Você não foi porque você não quis. Lógico, não. Ei! Estádio 97 de hoje por aqui. Desse no oferecimento de Polo Ar. Com a Polo Ar Condicionados, você entra no clima. Levar o dinheiro pra comprar o ingresso. Acesse poloar.com.br. Grupo S, o nome construído com história. BV, pensando em trocar de carro? Acesse meucarronovo.com.br e confira as ofertas. Na hora de financiar, não se esqueça. BV Financeira. Com a BV, você sempre pode mais. Engove. Vai pra balada? Bom, engove pra você. Se persistir os sintomas, o médico deverá ser consultado. Sem medicamento, é contraindicado em caso suspeita de dengue, RG. Quem ganhou a camiseta da Energia? Quem? Wellington.